Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look here. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Começamos o programa de hoje apresentando o Pauleira Magaren. O gerente executivo da Alquimax, Coveiro. Opa! E com vocês aqui o holográfico cearense Paulo Arthur. É, e com vocês o Mônio 2099. E como sempre, reunidos graças aos esforços daquele refugo do século XX, Eric. E hoje nós estamos aqui com os amigos do site Marvel 66, Coveiro e o Paulo, para falarmos sobre o Homem-Aranha 2099. Nós começamos o papo lá no Inominata 66, que também saiu hoje. Lá a gente falou do universo 2099 como um todo, né? E agora a gente vai entrar nos detalhes da vida do Miguel O'Hara, o Homem-Aranha do futuro. E falaremos de tudo isso e um pouco mais logo após os nossos comentários do mês. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go get going, but don't you... É isso aí, Magaren. Homem-Aranha 2099, o Tripcast de hoje. A Panini surpreendeu todo mundo com o lançamento do encadernado lá no início do mês, né? É, começou como boato, um comentário aqui, outro comentário ali, vai. Quando viu, tava na banca. Tanto que ela nem divulgou. Verdade. E a gente estava com o Tripcast do Homem-Aranha 2099 agendado para o final de junho. E, coincidentemente, a Panini lança o encadernado no iniciozinho de maio. A gente teve que correr para adiantar o programa. É, trocou o que ia ser em maio, passou para junho. O que ia de junho, passou para maio e vamos lá. É, o problema foi que eu tinha 2 meses para ler, para reler as revistas e tive que ler tudo em 15 dias. Né? Foi uma beleza. Eu espero que eu não fique com câncer, né? Não, é, ele falou que era tinta de jornal. Ah, tá. Então não tem problema. Se alguém não entendeu a piada, compre o encadernado e leia, né? Apesar que o encadernado... Não, não tem. É no crossover dele com o 616. Então corra no Sebo e compre Homem-Aranha 2099 número 35. Exactly. Então, e aproveitando que a gente já tava... A gente resolveu, como o Eric falou, passar o cast pra agora. Como o pessoal do Inominata lá ia fazer um cast sobre o Marvel... A gente combinou, contratou, assinamos contratos lá e resolvemos dividir. O Eric e o Mônio foram lá no Inominata falar sobre o universo Marvel 2099 como um todo. Eu fiquei em casa dormindo. Parte do Homem-Aranha ficou pra gente comentar. Afinal, é o nosso assunto aqui. Aí o Coveiro e o Paulo Arthur vieram aqui. E é o que vocês estão ouvindo agora, então. Antes de ouvir esse, se vocês não ouviram, ouçam lá o Inominata primeiro, que é meio que o começo do assunto. Ou ouçam aqui, depois ouçam lá e tchau. Mas é porque a gente gravou o Inominata primeiro, mas os assuntos se mesclam, então tanto faz. Mas não deixe de ouvir lá o pessoal. Então, o nosso último Tripcast foi sobre o Todd McFarlane. E só comentar aqui que nós tivemos durante o mês... Esse mês foram 5 Trip Views, eu acho, né? Negócio de números é com você, eu já me perdi tudo. Na verdade, foram 4 e o quinto será na sexta-feira agora, por causa da mudança que a gente anunciou na última... sexta-feira, que a partir de agora a gente tem Trip View toda sexta-feira e nós teremos os Tripcasts toda última quarta-feira do mês. Então, os programas que a gente teve esse mês, o Trip View 54 foi da The Amazing Spider-Man número 46, revista lá dos anos 60, o 55 da Homem-Aranha 136, a revista mensal de abril. O Trip View 56 foi a continuação da clássica, né, que foi o arco que começou na edição 47 e terminou na 49 da The Amazing Spider-Man. E na sexta passada a gente teve o Trip View da Teia do Homem-Aranha, número 18. E sexta agora nós teremos o primeiro Trip View da linha Ultimate do Homem-Aranha. Que por incrível que pareça, o Magaren leu e participou, né, Magaren? Ah, é o quê? Eu só falo na presença do meu advogado. Mas sim, agora eu voltei a dar uma chance. Sabe como é? O meu meio tá tão chato que eu pulei para as versões alternativas. As histórias do Miles Morales estão legais, vou continuar por enquanto. Até a Marvel não cagar tudo. Até a Marvel não estragar tudo, como sempre. É, ela tem que acabar com o universo 616 primeiro pra pular pros outros. Não, não precisa. Vídeo 2099 aí. É verdade. Então, comentários e e-mails. No Todd McFarlane teve um comentário lá, né, Magari? A gente teve o comentário do The Amazing Spider Blog, ou o André Albuquerque. Espero que eu tenha falado certo. Porque ele fala que a única coisa que ele leu com o roteiro do Farlane foi a Tormento mesmo, que ele comprou na época da Grande Desafios lá. E o que ele gostava é a maneira que ele ligava a narração, os personagens faziam. O que era mostrado na arte, estava mostrando na narração. Acho que talvez porque ele criava o roteiro e a arte, né? Não, ajudava. Não tinha aquele estilo do Stan Lee de, ó, faz uma história aqui com o Aranha apanhando e depois alguns diálogos. Né, ele controlava tudo, né? Escolhendo. Então, a gente recebeu um comentário também no Trip View da revista mensal, a 136. A gente falou lá da Amazing Spider-Man, acho que 679.1, e da Avenging 1 e 2. O André Albuquerque também comentou lá, falando que a Avenging tá valendo pelas piadas mesmo, né? Que tá legal e tal. Que a história do ato foi até legalzinha. E o Presto comentou alguma coisa sobre acelerar a cronologia, né? Que a Panini falou, ela lançou em março uma revista maior pra acelerar a cronologia da Amazing Spider-Man. E ela lança duas Avengers, né, na revista, né? Aí o Presto tava comentando lá de... Ele não entendeu muito bem como que a Panini tá querendo acelerar a cronologia, né? Mas o André comentou aqui que talvez a Panini tá querendo fazer isso só depois da Ends of Earth. Que é Fins ou Confins da Terra aqui no Brasil. Porque aí já vai estar mais perto lá da Amazing Spider-Man 700. Que, sem dar spoiler, é a última edição da linha de Amazing Spider-Man. Apesar que esse spoiler todo mundo tá sabendo, né? Não é oficial. É, justamente. Aqui é o que ele acha, né? Não tem nada dito em relação a isso. A gente já sabe que a revista de maio saiu duas Amazing e uma Avenging. Então vamos ver aí, é bem possível que a gente tenha revistas com mais páginas até o final do ano, porque a 700 tem que sair esse ano ainda. A Panini tá na 682, ou seja, até 700 são 18 edições. É uma zona. Quantos meses que a gente tem? A partir de junho? A gente tem 7 meses? Não, até que tá tranquilo, né? 18 edições em 7 meses dá tempo. Enfim, isso aí é o comentário dele. E a gente teve também um e-mail do nosso amigo Aranha Escarlate, que não é nem o Ben Reilly, nem o Kenny, nem... Ah, sei lá quem mais. É uma zona isso. Ele fala... E aí, pessoal da Aracnofã, primeiro de tudo, eu gostaria de dar os parabéns. Abre parênteses. Sou o maior puxa-saco, né? Mas eu gosto muito do trabalho de vocês. Fecha parênteses. Bem, o Todd McFarlane é realmente muito bom no que faz. Seus desenhos são incríveis. Falando do Tripcast, Poderes do Aranha, os poderes realmente dependem da conveniência de roteirismo. O Mono é um ótimo, Mary Jane. Eu gostaria sim de mais áudios da cena. Aí, ó, Mono. O Biasse vai ser Mary Jane melhor que a Crusty Dust. Ou essa nova aí que eu nunca sei falar o nome. É, não, mas dessa vez eu vou poupar a garganta do Mono e não coloquei ele pra falar nada, não, do Mary Jane. Aí ele manda um recadinho pro Mono aqui. Quanto ao fator de cura do Wolverine, eu tenho minha teoria. Creio que o poder precisa de um tipo de ponto central que, em caso de corte no Wolverine, ficaria na parte maior. Assim, se cortar a orelha ou o braço, regeneraria a maior parte do corpo, e a menor parte, a orelha ou o braço, morreria. Dessa forma, o único jeito de haver dois Wolverine seria cortar perfeitamente ao meio, o que seria impossível. Olha só, ele tá comentando porque o Mônio falou que o fator de cura do Wolverine é tão potente que, se cortar um braço, nasce um Wolverine do braço. E o Ezequias Z. Ferreiro, nosso Aranha Escarlate, prontidão, hein? Mais um dos clones do Aranha. É um clone que precisa escrever um pouquinho melhor, né, Ezequias? O que importa é se fazer entender. É, continua mandando aí. É o treinamento. Aí o Dan Slott não sabe escrever e tá no comando das histórias do Aranha. Verdade. É, e nós também tivemos outro e-mail aqui do Leandro Timão. Timão? Isso é viver, é aprender. Hatuna Matata. É, Timão e Pumba ou Timão, Timão? Salve o Corinthians. Então, Leandro Timão Carlos. Eu acho que ele nunca mandou e-mail pra gente, não. Qual é o nome do cara que tá conversando no grupo lá? É Leandro Carlos? É ele mesmo. É, o Leandro nunca mandou e-mail, mas ele tá ativo lá no nosso grupo, lá no Facebook. Inclusive o link tá no post aí. Quem quiser discutir sobre Homem-Aranha e tudo mais, acesse o grupo. Então ele mandou: salve, Aracnofãs. Me chamo Leandro, gosto muito dos tweetcasts e views. Quando eu ouvi o primeiro, que é sobre a última caçada de Kraven, que tem aquela trilha sonora horrível, né, Magari? Sou eu que tô falando, não ele. É a trilha sonora que só fica os batuques de tambor do início ao fim. Ah, tá. Mas voltando aqui, quando eu vi o primeiro, que é sobre a última caçada de Kraven, fiquei maluco pra adquiri-la, tanto que consegui. Gostei muito da entrevista com o Mike Deodato Jr. Olha, a gente fez o cara comprar a revista, que legal. Pelo menos ele gostou, né? Pois é. Aí, Panini. A gente consegue vender revista. O tweet onde falam sobre o Duende Verde foi hilário, ainda mais que tinha a participação do Carlos Voltor, que eu já conhecia dos Nerdcasts. Também pretendo adquirir Caída Entre os Mortos, no qual vocês me empolgaram bastante. Será que foi o Mônio imitando a Mary Jane? Provavelmente. Como diz o Mônio, ai meu Deus. Então é isso, Aracnofãs. Admiro o trabalho de vocês e espero que evoluam mais e mais. E se eu puder contribuir, estamos aí pra isso. Valeu, Eric Vinícius, Wellington Magaren, Mike, Mônio. Abraço a todos. aí, valeu o elogio e vai Corinthians. Vai Corinthians? Vai Corinthians. Alguma notícia importante esse mês? Não, teve a notícia lá do Aranha trolando o Rino. Ah, verdade, a gente teve... O Rino, o Alexei Shostakovich lá. É aquele lá. Nós tivemos as primeiras imagens do ator que interpretará o Rino, né, no filme do Homem-Aranha. Isso. O link tá no post aí pra quem quiser conferir a Homem-Aranha trolando o pobre rapaz. Só nessas fotos aí já ele é mais Homem-Aranha do que nos outros quatro filmes inteiros. É verdade, né, cara? E por falar em fotos também, tivemos também umas fotos da Emma Stone usando uma certa roupa conhecida dos quadrinhos. Verdade. Deixou os fãs em polvorosa. Será que ela vai? Será que ela não vai? Será que ela empacota? Será que ela não empacota? Eles começaram as gravações, acho que em abril, né? Então tá pipocando foto aí pra todo lado, todo dia praticamente. O Marco Teia lá, é o diretor Marco Teia. Marco Teteia. É Teia. Ele tá soltando um monte de fotos. E cada foto que solta é pessoal com especulação de um lado, ou mimimi pro outro. Pois é. Então é isso aí. Fiquem ligados no Aracnofan para todas as novidades aí sobre o filme. Mais algum comentário? Vamos falar do Miguel Talia O'Hara. Talia O'Hara? É, vocês vão entender. É isso aí. Então, bora viajar para 2099. Então, a gente já apresentou mais ou menos a história do Miguel O'Hara lá no Inominata, né? Mas eu acho legal a gente relembrar aqui a origem do personagem e, por acaso, alguém tá ouvindo esse programa antes de ouvir o Inominata, não deixa de conferir lá depois, né? Ouva aqui e depois ouva lá. E aqui podemos falar com mais detalhes, né? Pois é. Então, quem quer comentar sobre a origem dele? Magari, que ficou de folga da última vez, ele pode falar. Pra quem ter comprado esse último encadenado da Panini aí, já deve saber, mas ele era o Miguel O'Hara, ele trabalhava na Alchemax, ou Alchemax, nunca sei como fala. Alchemax, posso só fazer uma correção? Diga. Ele não trabalhava, ele vai trabalhar no futuro. É, ainda faltam muitos anos até começar lá. O cara nem nasceu ainda, né? É, vamos ficar igual no Guia do Mochileiro das Galáxias lá. Tá, viajemos para 2099 e nos coloquemos como observador. Está tudo bem. Okay. Tá, então vai ser no passado, beleza. Nossa, então, 2099 a conexão continua, a droga arrumou. Nossa, então, ele trabalhava na Alchemax e ele era gerente de projeto, de pesquisa. Tava procurando fazer um ser humano perfeito, baseado no DNA de um herói antigo que existia, que era o Homem-Aranha. E vale citar que nessa época aí, ó, houve alguma coisa que a gente não sabe, que extinguiu a era heróica, né? Nessa época não existia mais super seres. Deve ser péssimos escritores, né? Que do jeito que a era heróica tá sendo escrita aí, depois do Reinado Sombrio. A era sombria se estendeu até 2098. Era sombria, conhecida como Era Liefeldiana. Olha, eu ainda acho que foi culpa do Ciclope. É, pode ter sido isso, pode ter sido Matt Fraction escrevendo, alguma coisa desse tipo agora, dessa era heróica, cagou tudo no Moinho. É o que eu tava falando com o Magaren, o Straczynski entrou no título do Homem-Aranha, cagou tudo lá 6, 7 anos, o Dan Slott tá completando 6, 7 anos também, então a gente não sabe quem tá vindo por aí pra substituir ele, né? Esse é o Howard Mac conseguiu ser pior que os dois juntos. Então, cara, é... Bom, deve ser isso que extinguiu os heróis, né? Então, como pode ver, a gente também não sabe que a gente passou por esse período de esquecimento. É porque a gente pulou o tempo, né? A gente... Na verdade, perdemos os registros históricos. Exatamente. Então, o Miguel, ele tá coordenando essas pesquisas lá. Ele era tipo um cientista genético, sei lá qual que é o nome do cargo, né? Geneticista. Geneticista, exatamente. Um cientista genético. Eu sou engenheiro, não tem nada a ver com isso. Mas... Ah, ele quis puxar pro lado dele, olha lá. Ah, você é cientista engenhético? Genético. E a Alchemax, os diretores, os altos diretores começam a pressionar ele pra testar logo isso, né? Ele acaba testando num cara que é cobaia lá, que eu acho que ele tava condenado a perder não sei quantas décadas de vida lá, que é... Duas décadas, 20 anos. Isso que é a forma das cadeias lá da época, né? Você não ficava preso, você ia lá e perdia 20 anos de vida. A solução pro Brasil, cara. Pois é, só ia ter velho no Brasil. Aí... Eles fazem uma experiência que dá bastante errado com o cara lá, né? O cara fica forte, mas eu acho que ele morre no processo, né? Fica um homem barro, né? Fica só uma geleca lá. Dá errado naquelas, o objetivo é atingido, o cara fica forte. É, exatamente. E o Miguel, ele fica puto com aquilo lá e resolve abandonar o serviço na Alchemax e tudo mais. E o Tyler Stone lá, que é o presidente, né? Acaba enganando o Miguel e dando uma droga pra ele, né? Qual que é o nome da droga? É uma que... Êxtase. Quer dizer, existe... Tem nada a ver com o original, mas tudo bem, né? É um nome que existe hoje, né? Mas... É, batizado depois da droga, o viciado em Homem-Aranha 2099. E é uma droga altamente viciante lá e que só o Alchemax tinha direito de vender, alguma coisa assim, né? É, ela se liga ao DNA do usuário, então se a partir do momento que ele tomou, ele tá dependente dela, não tem conversa. Porque o Alchemax é realmente a única autorizada a revender essa droga. Ele podia conseguir no mercado negro, né? Tanto Sim. que uma maneira de ele esconder do Tyler Stone que ele acabou se recuperando, né? É de que ele tinha comprado no mercado negro, tá? Ele fica meio grilado com ele assim, mas tudo bem. E como nós estamos no futuro, né, falando de futuro, lá, igual a gente comentou no Inominata, tem como você fazer um ponto de restauração genético, né, igual o Windows. Isso. Só ficou no corpo. Ah, não é todo mundo, o Miguel O'Hara que tinha essa facilidade, por favor, né. O cara trabalhava como cientista genético, né. Precisamente. Ou seja, ele queria restaurar o DNA antigo antes de estar corrompido pela droga, né? Exatamente. Então ele vai lá na Alchemax de madrugada, né? Na hora que não tem, em teoria, não tem ninguém. E quando ele tá passando por esse processo de restaurar o DNA dele, um cara que eu esqueci o nome... Aaron Delgado. Ah, sim. Exatamente. É o cara que não vai com a cara do Miguel e tudo mais... Só um adendo rápido. Uhum. Não, não vai com razão, convenhamos. O Miguel é um tremendo de um babaca. Chato pra caramba. E o que ele faz? Quando o Miguel tá passando pelo processo lá de reescrever o DNA dele, né? Ele aciona o programa Homem-Aranha, que acha que vai acabar com o Miguel, né? Igual acabou com a cobaia mais cedo. Acho que ele não tinha nem ideia do que era aquele programa, né? Porque o Homem-Aranha não é aquele herói popular como tava, por exemplo, o Thor, né? Pelo menos a princípio. Então ele viu lá, vou bagunçar o esquema aqui e colocou só pra matar mesmo o Miguel, como ele tinha acabado de ver acontecer com um prisioneiro, né? É justamente. E o que acontece é que o Miguel manifesta os poderes malucos lá, né? De aranha futurística. De aranha inexistente. Opa, peraí. É, o primeiro que ele percebe é aquelas garras que fazem ele grudar na parede, né? Que em vez de ser aquelas... Um poder de sucção, como é o do Homem-Aranha 66, ele se agarra através das presas da garra, né? Ele fica preso. Ele tanto, se finca, né? É, tanto que são essas garras que faz o tal do Aaron despencar lá pra baixo. Uhum. Na hora da explosão, que ele vai tentar segurar, só que ele não vê que tá com as garras, tá rasgando o braço do desinfeliz. Ele tem o dente com presa. Dente com presa, claro, seu idiota. Tem dente com. Tem dentes com veneno. É, os caninos mais pronunciados, né? Engraçado que ele usou a primeira vez aquilo com. Acho que foi logo depois daquela saga dos deuses, né? Que ele deu uma mordida no cara. No Thanatos, não foi? É, não sei o nome do cara, mas. E ele usava pouco aquilo, né, cara? Ele usou poucas vezes. É, não é legal ver um herói sair mordendo qualquer vilão, né? Ah, sem contar que tirar a máscara dá trabalho. Pois é. Então ele também ganhou um tipo de uma supervisão do mais longe, coisa e tal, só que por outro lado fica com sensibilidade à luz. Eu achei que tinha um chefe que ficava andando atrás dele com a prancheta, ele ganhou uma supervisão. Isso, uma supervisão, exatamente. Ele ganhou tanto essa supervisão que dava tipo um super zoom assim, né, pra ver as coisas, como uma visão noturna também, né, ele conseguia enxergar no escuro. E foi a primeira versão do Aranha com teia orgânica, né? Que ele agradece efusivamente que sai do braço. E diferente do normal, não sai da parte de baixo do braço, sai da parte de cima. De cima. Isso. Ele fica até com os canais estranhos no braço. Isso. Engraçado que ele fica assim, ainda bem que eu não sou uma aranha completa, né? Já pensou se a teia saísse pelo outro lado? E ele também ganha o kit básico de super-herói, né? Que é agilidade, força e tudo mais. É, o kit herói Marvel feliz. A única coisa que ele não ganhou que o Homem-Aranha 66 tem é o sentido de aranha, né? Ele ganhou essa visão acurada aí. Tem ou tinha, né? Cadê? O atual não sei nem como é que tá. Perdeu? Ele acha que tem. Ele sempre achou que tem. Nunca teve essa porcaria, na verdade. Nos flip views que a gente faz comentando as histórias dos anos 60, a gente chegou à conclusão que ele nunca teve sentido de aranha. Ele achava que tinha, entendeu? Nossa, que viagem. Que teoria da conspiração doida é essa? Ué, pega um litro de surpresa toda hora? Coveiro, lembre-se do Homem-Aranha 3. Tá bom, Coveiro. Ó, duas situações que eu vou exemplificar. Uma, ele chega em Nova York e fala assim: meu sentido de aranha tá falando que o Duende Verde tá em algum lugar. Nossa. E a outra é ele em cima do prédio, o Duende Verde vindo aproximando com o planador por trás e ele não percebe, sabe? O sentido simplesmente não aciona. Tá como distraído. Uma planadorada na cabeça. A coisa funciona assim de vez em quando, né? É. Não tem nem o sentido de aranha, nem o sentido de visão. Boa, muito Paulo. Bem observado. Boa. É, isso sem contar que ele usa o sentido de aranha pra ler um papel queimado, né? Numa história aí. O papel tá queimado, eu vou jogar uma teia em cima dele que meu sentido de aranha vai me ajudar a ler o que tava escrito. Que maluquice. Anos 60, né? Mas enfim, né? Com Miguel O'Hara, eles falaram assim, ó, realmente o 616 nunca teve, mas a gente não quer deixar ele infeliz, desmentir isso agora, né? Deixa ele viver feliz achando que tem um sentido de aranha lá, mas o 2099 a gente já tá falando de cara que não tem. E o uniforme dele é uma antiga fantasia de Halloween, né? Dia dos Mortos, lá do México, que ele usou lá no... É, não é, é novembro. Mas bem que é pegado, né? A gente fica fazendo essa diferença, mas lá fora é um feriado estendido, né? Que vai do dia 31. O dia 1 é o verdadeiro Halloween, que é o All Hallowsween, né? E o dia 2, que é o Dia dos Mortos. Então são os 3 dias de festa. Então acaba sendo a mesma coisa. Não, 2099 é tão avançado que até uma fantasia de Dia dos Mortos é de moléculas estáveis. comprou num lugarzinho qualquer, né? Tanto que mais pra frente ele volta lá pelo México de novo, ele encontra um monte de Homem-Aranha. É, o Doutor Estranho, né? Doutor Estranho. Ele já encontra um monte de fantasia dele quando ele volta do submundo, pô. É, que os aracnitas... Mas ali não era de moléculas estáveis, né? Os aracnitas ali estavam com qualquer fantasia. Detalhes, detalhes. Nessa época aí, até cueca era de moléculas instáveis. É tudo fácil. Ou como falou o Paulo no Nominata, né? Da Mantium lá vim de qualquer esquina, qualquer farmácia. Na altura, quando ele vai escolher o uniforme, ele ainda fala: essa é a única coisa de moléculas instáveis que eu tenho. É verdade. É verdade. É, mas aquele negócio também, ele tava gritando pra que alguém descobrisse a identidade secreta dele, né? Porque foi até como o irmão dele descobriu. É verdade. Não, ali também com a dedo duro daquela em casa, né? Pra que você precisa de alguma coisa? A Layla? É. Pera a Layla aí. É o holograma dele, né? Que... Peraí, ela fez exatamente o que ele mandou ela fazer. Ela não tem culpa se ele não previu que poderiam ter feito aquela pergunta pra ela. É, se ele é burro, a culpa não é dela, concordo. Exatamente. Ó, Mônio, você vai... Queria comentar sobre a cor do uniforme agora? Vou defender eternamente que esse uniforme é azul. Mas não é azul? De acordo com a revista da Panini, é preto. Que, pô, na verdade é a tradução da revista original americana, mas... Na revista americana, qual que é a frase que a Layla fala, Mônio? Era um homem horrível de azul, ele foi por ali. Então, na revista da Panini... Certo, Layla, obrigado. Na revista da Panini fala, era um homem horrível de preto, ele foi por ali. Aí eu peguei o original pra ver, lá fala que era a Horrible Man with Black. Então, o original é preto. Sei, mas tem que ver que naquela época, por causa da coloração, tinha muitas vezes os caras pintavam o que era pra ser preto, eles pintavam como se fosse azul escuro pra tentar fazer tipo um jogo de luz. Aí pode ter sido isso, que até se for parar pra prestar atenção, muitos dos personagens dos anos 90 que tinham cabelo preto, era preto com um monte de detalhe em azul. Talvez seja por isso que a gente confundia como azul e na adaptação os caras deixaram azul mesmo. É, tinha uns caras que era pra pintar de cinza, saía verde, era uma merda aquela gráfica da Marvel, né? Então, não, mas eu defendo assim, o uniforme do Aranha 299, ele é predominantemente azul. O uniforme do simbionte do Aranha 616, né, o Venom, eles faziam isso. Onde seria a luz mesmo, pra dar reflexo, ficava azulado. Mas o predominante era preto. É simples assim, o uniforme dele é preto, azul e vermelho. Ah, depende do colorista também, vai. Eu tô vendo tantas imagens aqui que é preto. Tanto que nos jogos que ele saiu recente, vai, tipo Shattered Dimensions, o uniforme é azul. É meu, claramente azul. O meu bonequinho aqui, ele é azul também. E meu bonequinho, mano. É azul. Eu tava olhando aqui do Exilados, tem uma... É bem preto, assim, mas... Na minissérie do crossover dele, também mais puxado pro preto, né? É, enfim, né? É preto, azul e vermelho o uniforme, pra não ter briga. É um tricolor. É tricolor. Isso, é verde, nós somos todos daltônicos, pronto. Pô... Verde é o que mais tem na Marvel, pelo amor de Deus, nome. Verde e roxo é cor de vilão, gente. Todo vilão é verde ou roxo. Olha, Eric, eu tô pegando duas imagens aqui pra mostrar a predominância de azul e predominância de preto. Se quiser, depois eu coloco lado a lado pra você colocar no post junto. É a era do uniforme negro de 2099, já. É, pode ser isso, né? Então, a gente já comentou que ele tinha esse holograma que era a Layla, que o Mônio chama de Lila, né, Mônio? Eternamente Lila. Que era inspirado na Marilyn Monroe, né? Que fala em alguma edição aí. Peraí, mas é Lila? Não, é Layla. É que quando eu comecei a ler, na época que saiu o formatinho, eu não tinha uma predominância de inglês muito boa. Eu chamava Wolverine de Wolverine. Vergonha, né? Eu sei. É, rapaz. Wolverine. Horrível, né? É uma vergonha que eu carrego comigo. Na verdade, o que você fazia era misturar português com inglês, né? Porque em inglês é Wolverine, né? Não. Wolverine. Não, não tem nada a ver. Você viajou também, Eric. Piorou a situação. E te defender, mas... Não... Wolverine! A dar um desconto, gente. Eu tinha coisa de 13 anos, vai. Mas eu acho que quem lembra que parece a Marilyn Monroe foi o Peter quando ele foi lá no crossover. Porque a Layla, seja lá como vocês quiserem chamar, ela tinha diversas personalidades e aparências diferentes. E uma delas ela tinha May. Pois é, ele mandou deletar. Oi, você quer o cafezinho, não sei o quê? Deleta essa. Foi um agasalho, tá frio lá fora. Ele ainda olha pro leitor assim. Que é uma situação que vai se repetir lá na frente, quando ele vai contratar uma secretária. Também é a cara da tia May. É verdade. É a Mr. April. O nome dela era April, eu lembro. Mas o bacana é que a Lila, ela servia realmente do papel de tia May, né? Ela tava ali só pra fazer o papel de mordoma, vamos dizer. Caparando o Peter, no caso seria o Miguel, né? Cara, mas curiosamente era uma das melhores personagens, o holograma. Ah, mas ela era bacana, né? Podia ter essa coisa didática dela de fazer exatamente o que ele pedia várias vezes, né? É que dava graça. É, mas tipo, ela engolia, por exemplo, a noiva dele em personalidade. Era muito melhor ciúme, personagem. Né? Acho que aquilo ali foi quando ela endoidou mesmo, não foi de ciúme não. Ah. Todas as máquinas endoidaram. Ah, sim. É, na verdade ela começa a ter um certo ciúme do Miguel, aquele negócio, e lá na frente, pelo que eu entendi, vocês me corrijam, mas eu acho que já era meio que uma manifestação daquilo que explode lá na frente, que é aquele... Tipo vírus, entre aspas, assim, né? É, então, é o que o Paulo lembrou, realmente. Eu me lembro que ela começa a ter ciúmes, mas eu me lembro depois que justificam esse ciúme dela. Ela começa a ter ciúme, tipo assim, lá pra edição 2 ou 3 da revista brasileira. E esse negócio do vírus é lá pra 16, 17. Ah, sim. Então é... Eles justificaram lá na frente, né? Ela e o Gabriel são, digamos assim, eu acho que até são mais legais, né? Dava uma graça a mais na revista, né? O Miguel justamente tava, como vocês falaram, ele é chatão, e quem dava o balanço da história, até um ar mais, tipo, um ar mais heróico, era o Gabriel, né? Que mesmo sabendo que ele era Homem-Aranha, mas não querendo entregar isso, né? É que estimulava ele a, vamos dizer assim, olha, minha namorada tá em perigo, ou você precisa resolver isso aqui, ou alguém tem que resolver isso aqui, insinuava pra que ele vestisse o uniforme de Homem-Aranha e pudesse resolver o caso, né? Porque anteriormente o Miguel era completamente egoísta mesmo. Sem contar que coube ao Gabriel a honra de soltar a frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Os dois eram altamente retrô, né? Eu acho que a Lila ter aquela visual é por conta disso, de eles adorarem coisas do passado por aí. O Gabriel ainda mais, né? Mas espera aí, Mônio. Tá dizendo que ele disse essa frase e não morreu? Pois é. Incrível, né? E virou demônio? Virou o duende? Não, depois desmentiram, não era ele. Ou será que era, né? O que é verdade? Ai, meu Deus. Segundo Peter David, ele não queria que fosse, botaram o que era e depois desmentiram. Eu imagino que quem tá ouvindo sabe, mas o Gabriel que a gente tá falando é o irmão do Miguel O'Hara, né? Qual que é o nome da ex-namorada do Miguel? Aquela... Ele largou ela pra ficar com a Dana, que é essa personagem que vocês falaram que não tem muita personalidade, né? Não, ela era revoltadinha, né? E aí ela começou a adorar o Homem-Aranha porque ele era o símbolo contra as grandes corporações, né? Que eram os grandes vilões. Essa é a namorada do Gabriel. É que são não, essa é a namorada do Gabriel, isso que eu tô falando. A Dana não tem personalidade. A Dana é a namorada do Miguel. E tem a ex-namorada do Miguel, que é ela que programou a Layla, ou Lila. Então, não é isso que eu tô falando? É dela. Não, é outra. Mulheres, são três mulheres, na verdade. Oh, peraí, vou pôr em ordem. A Dana é a filha que ficou com o pai dele. Isso. É, a lá, lembrando direitinho, antes de existir isso, Norman Osborn, né? Ficar com o vilão. Pois é. Então, a Dana é a É a Dana. Quem era a revoltadinha? Era a Kelly, alguma coisa, eu acho. É. Essa outra é uma meia chinesinha? Não. Não, essa aí é a China. China. Essa que programou a Layla. Isso. É a China. É. Peraí. China. A meia chinesinha é a China? É. Ai, meu Deus. Então. Embora eu não sei se a pronúncia é China, né? Mas a Layla é lila pra mim, então. Então, é a China que foi a que esteve no México com ele, né? Que teve aquela morada do destino. Falaram. Que estudou com ele na academia da Alquemax quando eram crianças. Isso. O que eu ia falar é porque vocês falaram que o Miguel e o Gabriel, ou Gabriel, né? Já que a gente tá nessa maluquice de pronúncia. Pra mim, o nome é Gabriel, assim como o nome dele é Miguel e não Michael. É, mas o dele escreve Miguel, né? Não, mas tá certo. Gabriel escreve Gabriel, ué. Ai, meu Deus, tá bom. Tá, ok. O que eu ia falar é que, da mesma forma que os dois são meio retrô, né? É China que vocês falaram o nome dela? É China. É China, que é a meia China. Então, a Xena... Tá, a China, ela era extremamente retrô, né? Ela era aficionada com o século XX. Tanto que o mordomo robô dela era o Kennedy, né? Precisamente. Ela pegou já mostrava que ia ser um casal. Eu tinha perguntado o nome dela só pra fazer esse comentário lá atrás. Até falar essa coisa de retrô e do Miguel adorar o passado, né? Acho que remete a justamente o crossover também que ele teve com Homem-Aranha 66, e que era a época que ele mais adorava, né? Que é a tal da época heróica. Não essa de hoje, mas lá de 93, 94. Eu acho que quem gostava disso aí era o Gabriel, não era não? Porque o Miguel tava nem aí passado. Não, o Miguel gostava sim, pô. Várias coisinhas dele, Miguel, ele remetia ao passado. O Miguel não era tanto, mas ele tanto que alguma coisa era. Mas ele não era tão fissurado. Tanto que a câmara de transformação que ele virou Homem-Aranha nela, remetia ao casulo de teletransporte do filme Mosca. É, tanto isso. Que se a gente for fazer uma comparação, eles dois devem gostar quando eram criança, adolescente, mas o Miguel virou aquele que cresceu e eu não gosto mais disso. O Gabriel não, o Gabriel continuou. O Miguel chegou a usar a camisa que era o uniforme do Jornada nas Estrelas da Nova Geração, nunca vou esquecer isso. O jovem Miguel O'Hara. Então, Não, mas acho que ia ser uma boa a gente falar os personagens coadjuvantes, não? Assim, porque a gente tá soltando, talvez a pessoa não tenha lido direito. Eu acho que o Miguel e o Gabriel... Tá bem explicado, né? Assim, o Miguel é o Homem-Aranha 2099, né? E o Gabriel é o irmão dele. Os outros que a gente tem são a Dana, eu acho que é D'Angelo. Dana D'Angelo, isso mesmo. Que é a namorada, inicialmente a namorada do Miguel, né? Que é a mulherzinha meio sem personalidade. Meio você tá sendo bonzinho. É, paralelamente, o Gabriel tá namorando a Casey, que é uma... Ela é meio que vocês falaram meio... Na verdade, essa Dana aí, se eu não me engano, ela começou namorando o Gabriel. Ela conheceu o Miguel e pulou. É, ela era namorada do Gabriel aí. E o Miguel roubou, isso mesmo. É, eu vou uma troca aí. A Casey, ela era revoltadinha, ela era anticorporação, né, como eu falei. Ela morava no submundo até, né? Uhum. É, e tem a China, né, que é a ex... E a China? China Kwan. A ex-namorada do Miguel, né, ele largou ela pra ficar com a Dana. Pois é, e é verdade mesmo que ela namorou o Dr. Destino também, depois? Quem? A China. Isso, eu não lembro. É. Teve uma que namorou do destino no final lá do... É. No Mundo do Amanhã, lá. World of Tomorrow. Esse não saiu no Brasil, né? World of Tomorrow. Não. Então, além disso, a gente tem o Tyler Stone, que é o presidente da Alchemax, né? No princípio, tem um vínculo muito forte com a família do Miguel, mas só vamos saber isso mais pra frente, né? Isso, ele sempre meio que protege o Miguel na Alchemax, né? E depois a gente descobre por quê. Então, é tão bonzinho que a droga que ele deu era falsa, o êxtase. É verdade. E assim, eu acho que eu não preciso falar isso, não, mas se você que tá ouvindo ainda não leu o Universo 2099, vai ter spoiler no programa, né? Porque... Já teve, na verdade, né, mas... Já teve muitos. Pois é, eu nem preciso. Eu acho que o melhor spoiler é dizer logo que a vida do Miguel, na verdade, é uma novela mexicana. Ele roubou a namorada do irmão, descobriu que o pai dele era o cara que ele considerava o pior inimigo, depois o irmão dele virou o Venom, o meu irmão dele virou o Venom, depois o pai dele roubou a namorada dele... Aonde ele conseguiu o uniforme mesmo? Ele é meio mexicano, meio irlandês, tá na veia mesmo. É isso que eu ia comentar, a vida dele é meio mexicana e meio irlandesa. E tem a mãe dele também, que é doida de pedra. Conchita O'Hara. Então, não, primeiro era Conchita, na Panini virou Conchata, né? Ficou como a Panini? Na Abril era Conchita, na Panini é Conchata. Sério? Que é o nome original, né? É, o original é Conchata. É? Então, mas na Panini, na Abril sempre foi Conchita. Olha só. Abril. Abriu a circulação do uniforme. Eu acho legal também a gente comentar que alguns vilões clássicos do Homem-Aranha que a gente conhece ganharam versões 2099, né? O primeiro que apareceu foi o Abutre, né? Uma literalmente o Abutre. E ele é o mais presente até o final. Literalmente até o final. A última edição aqui no Brasil é com ele, né? É. Ele é o único que aparece também nesse World. Bom, isso aí vai falar mais pra frente. E no crossover também, com o meio-meio, ele aparece. É ele de um lado, o Venom do... O Venom, já que estão falando pronúncia, do outro. Eu acho que das versões 2099, acho que foi a única que prestou, na verdade. É, o Abutre 2099, ele era aquele cara que era líder de um grupo no submundo lá, né? E ele era, igual o Coveiro comentou, ele era realmente um abutre, né? Ele comia carne humana e tudo mais. Ele chega a ser, mesmo baseado num personagem do universo 66, a ser bastante original. Acho que até a retratação mais original de outro universo, de outra realidade, do personagem. Eu acho que o Noir ganha dele. Ah, assim. O Noir também. Mas o Noir lembra muito fisicamente o outro, né? O Noir é uma versão do Adrian Toomes mesmo, não é? É. É, só que ele também é canibal. Não, mas ele é uma variação do que a gente já conhece. 2099 era uma nova interpretação mesmo. É isso que era legal. E essa ideia de ser canibal veio dele, né? Veio dele. Acho que já a gente vai descobrir que o 66 também é. Não, o de 2099 copiou o Noir. O Noir é no passado, 99 no futuro. Aí também tem o... Vocês já falaram, né, que o meio-irmão dele vira vilão e esse vilão seria a versão Venom 2099, né? E o irmão dele é forçado. O Macabro 2099. Não, eu falo no meio-irmão. O meio-irmão. Ah, o meio-irmão, tá, o Kron. E seria o Kron Stone. Aí vira um Venom que o que... Aquela, a caveira fica pra lá de fora. É um negócio meio... Eles falam, né? Eles falam que o simbionte, ele... Na verdade, eles não deixam claro que é o mesmo simbionte de hoje, mas indiretamente falam que é, né? Ah, pra mim sempre foi bem claro que é o mesmo, sim. É porque eles... Ele conhece o original, ele fala várias vezes o seu original, o original... Aí eles... esse simbionte, ele ficou desde o final da Era Herói, que ele ficou preso lá numa área do esgoto, alguma coisa assim, né? E quando o Cronstone apanha pra caramba do Justiceiro, do Justiceiro 2099, e vai parar na vala lá, ele acaba se unindo a esse simbionte, né? E eles falam que o simbionte, ele meio que foi mutando, né? Enquanto... Durante as décadas lá que ele ficou inerte. Por isso que tem essa diferença na aparência, né? Embora, por mim, a explicação é porque ele muda mesmo, ele faz isso toda hora. Agora tá mais que justificado, né? Que o Flash Thompson também é outra forma que ele assume. É, verdade. O próprio o McGargan, quando ele pega o simbionte, a aparência é ligeiramente diferente de quando era o Ed Brock, né? A única coisa que não justifica é a aranha ficar permanente sempre, né? Ah, é. Ele gostou. É justamente a lembrança da primeira paixão do simbionte. Obsessão. O simbionte nunca esqueceu de verdade o Peter Parker, né? Primeiro amor a gente nunca esquece, pô. É amor de aranha onde bate e arranha. Nossa, Deus. E pensar que tudo começou com o plágio da Julia Carpenter. É verdade. Agora que é uma personagem que surgiu também do nada ali, né? Na Guerra Secreta. Aí o irmão, mas segundo alguns é um metamorfo ou o que seja, que virou o Duende Verde 2099, né? Ou Macabro, ou na verdade ele só chama de Duende. Duende. O Macabro aparece só no jogo, no Shattered Dimension, Duende Macabro. Não, ele tem um Duende Macabro, só que ele é lá do crossover, e ele é de um futuro, mas... Ele é o de 2211. Pois é. Isso aí é de outra coisa que depois o Peter David aproveitou ainda, né? Ah, o Peter David aproveitar a história dele é só o que ele mais faz. Esse Duende aí, ele aparece lá naquela época que o Miguel, ele é presidente da Alchemax, né? E ele fica provocando o Homem-Aranha, falando que o Homem-Aranha, ele tá nas mãos das corporações e tudo mais. E lá no final a gente vai descobrir que é o irmão dele, né? E depois eles desmentem isso e sei lá o que eles arrumaram. Alguém aí sabe inglês assim bem pra ler? O que você quer que a gente leia? Passando aqui por mensagem aqui, tá falando o que o Peter David disse sobre a identidade do carinha. Talvez fosse bom comentar a ideia dele, porque eu tô achando que essa Jennifer aqui é aquela madre, sei lá o que, como é que padre, chama. Padre, Jennifer. É padre mesmo? É. Aquela padre que aparece lá pela edição 10, é? Deixa. Ele fala isso mesmo, que a ideia dele é que fosse ela. É verdade, olha só, que era irmã da Dana, né? Pois é, eu acho que foi uma das razões pela qual eles mudaram depois a identidade do cara. Aí deixaram indeterminado, porque não era pra ser o Gabriel. E praticamente isso aí é querer transformar a vida do cara em novela mexicana demais. Porque a vida dele, nas duas últimas edições, que não era Peter David, jogaram no lixo. É, o Duende, então, nas revistas ele foi revelado como sendo o Gabriel. Lá no Manifesto Destino eles fizeram um retcon falando que na verdade era um transmorfo que fingiu que era o Gabriel, né? Uhum. E que estava sendo processado pela mãe do Miguel, que morreu e depois não tinha morrido. Ah, universo Marvel, nem no futuro você muda. E a ideia original do Peter David era que fosse a Padre Jennifer, né? Que é a irmã da Dana. Pelo que o texto que o Paulo mandou aqui, ele falou. Ele pretendia fazer depois aparecer o Duende Macabro, que seria o Gabriel. Só que como ele saiu, o pessoal jogou tudo pra cima e faz o que for aí, já era. Vamos juntar tudo, já que vai terminar em duas edições, daí entenderam tudo errado e fez o que fez, né? Porque o Duende Macabro do jogo, do Shattered Dimensions, ele é o Roderick Kingsley mesmo. Que ele é um, vejam vocês, um clone. Olha. Feito pelo Doutor ou Doutor Octopus de 2099, que aparece lá também. Que coisa, hein? Bom, como eu não joguei esse jogo, viajei, né? Quando os caras não têm mais criatividade pra criar versões de 2099, então eles trazem as antigas, pelo menos com o quarteto. Que é outra coisa horrível. Vamos entrar mais ou menos aqui para comentar as histórias? Sim. Uhum. A gente acabou já falando várias coisas relacionadas às histórias, mas vamos fazer um overview aqui pela história do Homem-Aranha 2099, né? Bom, a história basicamente começou com ele fugindo da Alkemax, né? Que tinha aquela polícia que era o olho público, né? Que estava a serviço da Alkemax. A gente até falou um pouco sobre o olho público lá no Inominato. E eles estão sempre perseguindo o Homem-Aranha 2099, né? Inclusive, a Alkemax, ela manda um cara atrás do Aranha, que é o Risco, né? Isso. Logo no início, eu acho que na primeira ou segunda edição. Segunda edição. Quer dizer, se não me engano, ele é contratado na primeira, mas ele só age mesmo na segunda. Termina a primeira com ele atacando. É. As três primeiras edições é a mesma história, né, de origem. Então ela ocorre em tempos diferentes, inclusive, que é o Miguel contando pra Lila o que aconteceu, né? E ela registrando no banco de memórias dela. É o diário dele. Isso. Ah, então, o Risco, ele era um operativo corporativo. Olha. Bonito, né? Rimou, cara. Anos de treino, fiquei a noite inteira pensando pra falar isso. Meu Deus do céu, que noite é essa? Insônia, é triste. Na frente do espelho lá, risco. É, não, foi na cama, insônia. Nossa. E ele é contratado pra resgatar itens de valor pra Alkemax, geralmente. No caso, precisavam pegar o cidadão que explodiu um laboratório, que até então eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido. E o Risco é legal, ele é um ciborgue, ele tem todo um jeito meio de cowboy, e é isso, e apanha. Ele era quase que um ciborgue mesmo, né? Assim, só um... Era não, meio androide. Meio não, ele era bem ciborgue. Porque ele tinha partes humanas ainda. É, sim. Por isso que não era um androide, era ciborgue. Pois é. E depois... Eu conheço os termos técnicos. Depois ainda aparece uma irmã dele, né? Uma coisa parecida. É, irmã dele mesmo. Que é uma das poucas que o Miguel morde. Aliás, é muito legal, porque quando o Miguel dá um cacete nela, aparece o Risco. A Miguel fala, pronto, não, vamos brigar, mas ele fala, não, você deu um cacete na minha irmã e gostei, cara, valeu. Ele pega a irmã e começa a bater também. É muito legal. Eu lembro disso. E o nome da irmã é o quê? Arisca? Nossa. Pera, pam, pam, pam. Saindo aqui, vocês continuam sem mim. Oh, pelo menos você arriscou. Ai. Estamos inspirados hoje, hein? Estamos inspirado igual o Zorra Total, né? Não significa que é bom. Pois é. E é nessa perseguição da Alkemax lá, que eu acho que ela manda também um... Só pra constar, a irmã dele chamava Risque. Risque, é verdade. Quase. É... Uma conjugação de verbo daqui a pouco. Então é arrisque. Olha que beleza. Arrisca tudo que a gente falou aí, já. Meu Deus, parem. A gente vai sair do lugar, né? Ou não? E a Alkemax, ela manda um cara que eu não sei se eles chamam ele de espadachim aqui. Especialista. Especialista? De onde que eu te dei espadachim? Deve ser por causa da espada que ele usava, né? Provável. Tudo bem que ela mais fácil chama de samurai, mas tudo bem. E é justamente depois da luta contra esse cara lá, que na verdade esse cara vai atrás da Casey, né? Começa ele tentando pegar a Casey vai usar o Miguel de escudo, o Miguel reconhece pelo holograma que tinha no carro do Gabriel, que é a namorada do Gabriel. Na verdade começa que a Alkemax ia usar ela no experimento, que nem usaram o cara que virou fortão. Isso. Aí pra fugir ela usa o Miguel de escudo. Aí ela foge, eles mandam um especialista atrás dela. Aí o Miguel vai limpar a sujeira que tá acontecendo. É, e no final das contas, ele lutando lá contra esse especialista, que ele acaba caindo no submundo e conhece o Abutre, que a gente já citou e tudo mais, né? E assim, só falando rapidamente, a cidade ali de Nova York, ou Nueva York, né? Depende. É Nueva York. Que é também mexicano, né? Já que o... Por que não? Peter David devia estar vendo tudo quanto era novela naquela época. Ou então no futuro o México dominou os Estados Unidos. Nossa, já pensou? A gente não falou, mas isso aqui se passa. Ou tá o fim da era heróica, foi narrado em um filme chamado O Dia Depois de Amanhã. Lembra lá que no final os mexicanos não deixavam os americanos entrarem? Acho justo. É verdade, olha só. E eu contando o final do filme também. Cheio de spoilers aqui. Ah, a gente tá em 2099, então, né? Isso já passou. Mas aí lá a gente descobre que essa cidade ela é dividida em duas partes, né? Em duas castas. A superior lá, que é onde vive a população, com dinheiro e tudo mais. E tem esse submundo, que é onde vive o povo que não tem dinheiro pra nada. E são os marginalizados. Submundo, na verdade, é a cidade original, quando começou. O engraçado é que parece que era uma cidade que foi construída em cima da outra. Parece realmente, não, mas é isso mesmo. Que quando o Homem-Aranha cai, ele realmente vai caindo, assim. Se passa por além dos prédios e cai, digamos assim, numa plataforma lá. Que aí já diz, ó, essa é a cidade de baixo. Ou seja, ninguém viu o sol ali, né? Não é chamada de cidade alta à toa a outra. Pois é. E lá que ele descobre, né, que essa outra realidade, né, de pessoas que não tem segurança e tudo mais. E isso que acaba meio que também levando ele pro lado de começar a defender essas pessoas como um super-herói também, né? No início ele começa só fugindo da Ukemax, mas depois ele passa a agir como um herói de verdade. Boa parte é influenciado pelas atitudes da Casey, né? Engraçado como o Miguel tem sempre essa coisa de roubar a namorada do irmão, né? A Case, na verdade, a culpa foi da Case, né? Ela que deu meio que em cima aquela coisa, né? Acha o Miguel um idiota, mas ela é apaixonada pelo Homem-Aranha. Mas eu avisei que o Miguel era um babaca, não avisei? O Miguel, a personalidade dele era bem diferente do Peter Parker, né? Tá parecendo um ciclope se ganhasse poderes de aranha. Até no Aracnofão, o Paulo criou uma oportunidade de falar mal. Mas também com aquela mãe biruta, né? Não podia ser diferente, né? Mas é uma típica personagem de novela mexicana. Tanto é que ela faz todo aquele drama, como se estivesse morrendo na primeira aparição. Ela é totalmente dramática. Agora, ela também, quando ela sai do hospício lá, ela vira aquela mãezona mesmo, né? Que pega um pau de macarrão até, se for possível, pra bater nos outros. Eu não sei como isso aqui é tão mexicano que o nome dos personagens... Ela não batizou o filho, tipo, sei lá, Ricardo Miguel... Ia ser difícil pra eles falarem lá, né? Talvez tenha, só que é aquele nome do meio que nunca é dito. É, já pensou. Pedro Miguel, olha. Miguel Roberto O'Hara. Gabriel Jorge O'Hara. Vai ter que colocar uma viola mexicana toda vez que a gente falar algum termo desse. Como é que não apareceu uma Thalia nessa história toda, hein? Imagina Homem-Aranha 2099 na televisão. Começa com a Thalia cantando a abertura. Não, a Thalia vai fazer o papel da Layla. Ah, tá. Homem-Aranha 2099 tá aparecendo. Maria do Bairro encontra Batman do Futuro. E a maioria dos nossos ouvintes adolescentes estão assim, mas meu Deus do céu, quem é Thalia? Quem é Thalia? Nunca ligaram no SBT, né? Cara, reprisa tanto que eles devem saber quem é, cara. É verdade, é verdade. Nessa queda, voltando um pouquinho pra deixar as novelas mexicanas pra lá. Nessa queda do submundo, quando ele começa a agir mesmo como um herói, que a gente, não sei se vocês comentaram lá no Inominato, deve ter comentado, que eles tinham, nessa época tinha um culto a Thor, né? Tinha a igreja do Thor, era os Toretes. Quando ele começa a agir como herói, o pessoal lá do submundo, olha, é o Aranha, é o precursor de Thor, ele era amigo do Thor, não sei o quê, vamos todo mundo virar aracnitas. Começa uma igreja, os seguidores do Homem-Aranha. É verdade. Um bando de malucos. Existe uma carência de heróis, né, de defensores da lei. Aquela velha história, né? Os velhos tempos eram bons, né? Coisa que faz muito tempo as corporações tiraram da jogada, né? Que foi esse lance de heróis. As corporações não. Ninguém sabe o que levou ao fim da era heróica. Não, mas veja só. As corporações só tiraram proveito disso. É, então, mas se veja só. Quando surgiu o Homem-Aranha, a primeira coisa que o olho público quis fazer foi tirar da jogada. Afinal, se tinha alguém ali pra proteger os cidadãos de graça, Mas na verdade não foi, não. Eles estavam querendo fazer experimentos com ele. Exatamente. Eles queriam poder replicar aquilo. Pois é, era o super soldado perfeito, cara. Então, eu queria falar um pouco desse crossover agora que a gente mal falou lá no Inominata. E acho que foi mais ou menos depois desse confronto com o Abutre que ocorreu, né? Não, bem mais pra frente. Não, mas aqui no Brasil. Mas se você olhar, historicamente foi aí, né? Acho que foi um pouco depois dele ter revelado pro Gabriel que sabia. O Gabriel revelou que sabia a identidade do Miguel. Porque ele chamou o Peter de Miguel lá. É verdade. O crossover é depois do destino do presidente lá. Não, depois não. Pô. Não, depois não, cara. Antes. Porque ele era caçado pelo olho público e tudo mais. Ele ainda era caçado. Ah, é verdade. O crossover no Brasil saiu na edição 35. O destino presidente foi antes disso, hein? Não, mas aqui no Brasil. É isso que eu tô falando. Ela historicamente, até no onde eu tô lendo, é logo depois. Não, mas é depois do Gabriel falar que já sabia. É verdade. Pois é, mas é antes do Doutor Destino, tanto é que até na Wikipedia eles colocam antes na cronologia, porque não faz sentido ser depois. Cronologicamente é antes, sim, com certeza. É, porque não faz sentido ser depois, porque o cara é caçado e tudo mais, tem toda aquela parte que já não tem mais naquele final. Sem falar que a história é relativamente boa. Engraçado, né, cara? Abril mudando essas coisas. Abril nunca fazia isso. Estranho, né? Surpresa, né? Não teve também mudança na capa, né? Não, acho que não, né? Não sei. Não, mas deve ter apagado algum personagem nos quadrinhos. Eu não sei como não apagou aquele Aranha 2211. Não apagou porque foi o Peter David. É dele que eu queria falar. 2500. Ah, 2500. Esse personagem foi o que o Peter David chupinhou depois nas histórias dele, né? E convenhamos, o que é aquilo. Sabe o que pareceu esse crossover? Enquanto o editor lá do Ultimate chegou pro Brian Bendis e disse: Você tem cinco edições pra fazer o crossover. Pode fazer com o tempo e a paciência que você quiser. Chegaram pro Peter David e disseram: você tem 40 páginas, se vira, e a primeira página tem que ser a cópia da primeira edição. Boa sorte. É. O crossover basicamente é o Peter Parker é transportado pra 2099 e ao mesmo tempo o Miguel O'Hara vai pro 1900 e alguma coisa. 1993 ou 4, certo? É, 93, 94 era a época lá. O fato mais marcante lá é que a gente descobriu que tinta de jornal dá câncer. É que foi mais ou menos assim a história. O Peter do nada tava saltando em Nova York normal, de repente ele se vê na Nova York em 2099, consegue fugir do olho público e vai encontrando todos os cenários e os coadjuvantes do Miguel até encontrar lá o Gabriel contar tudo, falar da Alchemax e tudo mais. Enquanto isso, o Miguel se deu melhor, né? Acordou do lado da Mary Jane, dessa vez ele não deu sorte. É porque o Peter não é irmão dele. O mais legal é quando ele acorda assim, quando ela acorda, quem é você? Ele fala, pau, ela, seu pervertido. Vocês viram como é que é a tradução original do pau? É choque. É muito melhor em português. Ah, é, com certeza. Foi uma das melhores traduções feitas até hoje. Vai, fala mal da Abril. Ela que começou com isso. Uma das melhores. Um dos melhores usos dessa gira depois dessa é lá quando ele aparece o Quarteto Fantástico lá, que o Coisa vai dar um soco na aranha. Ele fala, tá na hora do. Aí no outro quadrinho tá o aranha voando. Pau! Não lembro se eu já comentei isso, mas qualquer coisa, tô falando de novo. Tem uma carta lá que alguém manda que fala assim: nossa, Abril, eu não aguento isso. Você fica usando gíria paulista nas revistas, você fica usando pau, não sei o que e tal. Aí, algumas edições depois, um cara comenta assim: o que é aquele maluco falando que pau era gíria paulista? Na leitura de cartas lá. Não tinha nada a ver, né? Viajaram completamente. Paulista? Sei lá. É, paulista, pau. Ai, agora piorou. Mas acho que o mote disso, além de essa troca de realidades, é que a gente tinha comentado no Inominata que é nesse momento, digamos assim, cronológico, em que teria acontecido uma coisa que ocorreria e desencadearia no futuro do Homem-Aranha 2099, né? Mas era o dia lá que a experiência na Fujikawa, que na época do Peter era uma empresa japonesa em ascensão, ia fazer um experimento. E ao mesmo tempo, em 2099, a Alchemax estava fazendo a mesma experiência, tanto é que o cara da Stark Fujikawa chega e diz alguma coisa do tipo: esse tipo de experiência está proibido desde que deu o problema um século atrás, não faça isso. Aí estão os dois, tá lá, o Miguel no passado tentando resolver o problema, o Peter no futuro tentando resolver o problema, e eles vão parar num futuro mais distante ainda quando se encontram. O Peter, acho que foi um dos poucos momentos em que ele resolveu... Acho que foi por falta de espaço, porque ele olhou pro Miguel e disse: ó, você deve ser aliado, então vamos pular a briga e vamos logo resolver o assunto. A propósito, é belo uniforme. É, isso é um detalhe interessante, cara. Isso aí não foi corte da Abril, não? Na hora eu pensei que não, era. Não, foi não. Falei, eu posso, Abril deve ter cortado a melhor parte. Posso dar só meu pitaco? Primeiro, a experiência é o que tinha causado o fim da Era Heróica. Isso. Aí no final da história, que eles veem que assim, ainda tem o fim da Era Heróica, mas já não é mais aquela que ele conhecia. É, o que ele... O tempo foi reescrito. Chama-se Paradoxo do Bishop no desenho dos X-Men. E o Belo Uniforme, eles falam no final do encontro, não no começo. Eu acho foi que mal. Ali, ele gera uma realidade alternativa, né? Pois é, o Miguel, ele gera uma realidade alternativa. Foi nesse crossover aí que a Marvel definiu que o universo 2099 não ia ser o futuro oficial da Marvel, como se alguém acreditasse. Que algum dia aí vai ter um futuro oficial da Marvel. Qual que é a regra lá de que quando dois heróis se encontram eles têm que lutar? É regra 178. 178. Nesse crossover ela não é respeitada. Não, mas o Aranha... Que regra é essa? Vocês inventaram isso? Você não leu o Sérgio Aragonês Massacre da Marvel? Ah. Ele fala lá que a regra 178 da Marvel, quando um ou dois heróis se encontram, eles devem antes brigar por nenhum motivo aparente. Quando dois ou mais, né? Quando um herói ou mais se encontram, não dá. Um herói se encontrar sozinho... É, exatamente. Olha aí. Nunca se sabe. O Doutor Destino já voltou no passado e encontrou ele mesmo. Não, mas ainda assim são dois. Olha a imagem aí. Eu mandei. Dá uma olhada. Então, o Aranha, ele só não cita o número, mas ele praticamente fala nominalmente. Ah, você deve ser o do futuro. Então, vamos pela parte que a gente briga e vamos logo se aliar, vai. Só a favor. Agora, o que eu achei mais bizarro também é porque o Miguel chega no Clarim Diário, diz que é do futuro, conta uma porrada de coisas e todo mundo leva de boa. Todo mundo não. O Jameson só leva depois que ele arranca a máscara. Não. O Jameson ficou... Era o Jameson. O resto tava normal. Então, mas o Jameson, ele tem a melhor reação ever. Você acha que trocando de roupa você vai me enganar, seu escalador de paredes? Ah, é, mano? E o Aranha, que você quase faria isso? Tumba. Se eu sou o Jameson, fala. Bela bosta, não sei quem é você por baixo dessa máscara, seu idiota. Eu acho que ele não tinha tapado lá a boca dele com... Ah, não, foi bem antes que ele tapou a boca com teia. Mas, enfim, o que eu só não entendi até agora foi de onde foi que apareceu aquele que depois virou aquela Duende Macabro de 2211 nessa história. Então, isso é uma viagem aí, porque eu não sei como é que eles se encaixam, né? E por que o Peter David gosta tanto disso, que são dois personagens horríveis? Eu acho que ele voltou com esse personagem pra tentar explicar isso. Não sei se ele conseguiu. Não, porque... eu não entendi mais nada ainda depois daquilo. Porque quando... Iam mexer na realidade. Apareceu esse Homem-Aranha 2211, que ele faz parte da polícia aí do tempo lá. Homem-Aranha de 2500. Não, 2211. Não, isso é 2211. Duende Macabro, 2211. E o Homem-Aranha, 2500. 2211. É o pai dela? É. Eu vou pegar a revista. O cara viaja no tempo. Ele pode, pode ter viajado pra 2500. Eu lembro claramente que o Aranha fala assim, gente. Pô, Homem-Aranha 2099, 2211. Aí ele, o outro de seis braços, ele fala, tenta 2500. Mas é Homem-Aranha, pode ser uma piada. Não, não, esse personagem é sério, ele não é piadista. Não, mas é 2011, 2211, pô. Tô dizendo você. Na história... É o pai dela. Caralho, 2211 pra 2500. Presta atenção. Viagem no tempo. Viajante no tempo. Pode ser que em outra história fale isso. Na história do crossover, fala que o Duende Macabro é 2211 e o Homem-Aranha é 2500. Então não tem sentido nenhum isso, dele ser pai dela, inclusive. Ô, Coveiro, você assiste o Doctor Who? Tá, não. Não, mas tem uma explicação do Dr. Who que ele fala que as pessoas acham que o tempo é uma progressão contínua de causa e efeito. E na verdade, de um ponto de vista subjetivo e não linear, ele é mais... Ele tem que falar em inglês, porque senão perde a piada. It's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Se traduzir, continua sem sentido. As pessoas colocaram que fica um barato muito louco de espaço-tempo. Nossa. Coisado. Enfim, não dá pra entender, né? Ele viajou pra 2211, deu um pega numa mina e fez uma filha. É simples. Você acabou de explicar muita coisa da cronologia do Flash, acredite. Nessa história, o Duende Macabro, ele... Ou a Duende Macabro, né? É, Duende Macabro. Ela chega, tipo, pra acelerar entre aspas, um apocalipse que vai acontecer, alguma coisa assim, não é? Eu acho que ela chega pra tentar encerrar a história com algum vilão. Só que os dois aparecem de uma maneira tão assim que... Era pra ser um encontro do Aranha 2099 com o Homem-Aranha. Quando os dois se encontram, eles só ficam assistindo a luta final. É uma história legalzinha, né? Assim, ela é legal e tal, mas... É, eu desligo o cérebro, essa daí. Mas então, ponto final, na revista fala 2500 e fim de papo. No original Aranha. Aqui, que o Aranha fala aqui que o Homem-Aranha 2099, 2211, ele fala, quando você chegar aos 2500. Ele é o de 2211, mas ele trabalha em 2500 por algum motivo que ninguém sabe. Olha só. É de no tempo, cara. Simples. O motivo é esse. É, mas ele é um viajante do tempo. Ele tem uns recursos lá, um aparelho que faz isso. Pois é. Você tá querendo dizer que Abril alterou o texto, é isso? Meu Deus, primeira vez. Chocado. Só de curiosidade aqui, entrei no Google Images, mandei pesquisar Spider-Man 2500, o número eu vou falar em português. Apareceu só um resultado de imagem com esse cara de seis braços e era um scan da revista da Abril. Eu digitei Spider-Man 2211 e apareceu um monte de imagem dele. Ok, então o ponto final é que ele é de 2211. Por que vocês têm comigo? Chupa, mônio! Ah, shame on me. Na verdade, o que ele fala em inglês, vi aqui no Google Images, é que quando chegar a 2500, venda. Ele até faz uma piada. Que pergunta, eu falei que ele era sério, sem graça. É um Homem-Aranha, cara. Onde é que já viu um Homem-Aranha sério? Até o Noir faz uma piadinha de vez em quando. Pois é. Bom, então, vocês comentaram lá dos Toretes e tudo mais, e tem uma saga que a gente nem comentou lá no Inominata, né, porque ela tá mais relacionada com o Homem-Aranha aí, que é a Volta dos Deuses, né, que foi, na verdade, uma saga que percorreu todas as revistas, né. Foi a primeira mega saga do universo 2099, né. E legal, foi uma mega saga legal. Foi bacana. A única coisa que ela fez de ruim é que ela já era, tava meia boca as histórias dos X-Men, aí bagunçou de vez, né, depois dessa saga não teve mais retorno. Basicamente o que aconteceu ali é que tava surgindo herói pra todo lado, né? Apareceram os X-Men, apareceu o Homem-Aranha, Justiceiro. Nessa época, não sei se já tinha aparecido os outros. O lixo do Ravage. Já tinha aparecido o Ravage. Já, tanto que abriu, pulou tudo. Aí depois fez um resumo de 4 páginas lá de... Ridículo. Cara, teria muito mais prático pra abrir, simplesmente ter pulado até a primeira edição e ter chegado nessa daí e ter dito, olha, um herói novo. Olha, ele existe. É. A saga, basicamente, ali é. O nome do cara era Avatar, não era? Do que tava por trás. Isso. Ele, por causa das corporações que estavam com medo lá e tudo mais, ele meio que fabrica os próprios heróis lá, que são, em teoria, são os deuses asgardianos que estão de volta, né? E a ideia... Me leva à conclusão que Thor deve ter morrido mesmo. Porque ele, se não tivesse morrido, ele voltava pra sentar a porrada no outro. Pois seu é. Seu bosta, plaf. Então eram versões até meio grotescas, né? Que eram tudo meio snobão, assim, né? De herói não tinha nada. Eles ganharam poder sem responsabilidade nenhuma, né? Já que ele tá falando de Homem-Aranha e agia cada um ao seu modo. Acho que eles eram muito mais fiéis à mitologia do que o Thor. Mas... Sim, eles eram fiéis à mitologia, mas assim, não aos personagens que eram anteriormente, né? Eles bolaram. Que, querendo ou não, eles eram pessoas comuns que ganharam esses upgrades aí e, digamos assim, tentavam simular o que seriam os heróis da época, mas o Thor mesmo era um né? O outro lá que prende o Aranha no final, não sei qual é, o que deixa ele acorrentado de cabeça pra baixo. Era o Baldé da época, né? Tinha o Thor, tinha o Baldo, tinha a mulher que eu esqueci o nome. Ela. Tinha Loki. Era ela. Pô, o cara quer fazer heróis e me traz ela e Loki. Pô. Eu acho que eram uns quatro, não era? E o Loki era aquele Boon, né? Um dos caras que trabalhava com isso. O Miguel O'Hara, que era também meu filho da mãe, né? E curiosamente ele se aplicou um upgrade lá que deixava ele metamorfo, que é uma das características do Loki mesmo, né? E a partir daí... Na verdade ele se pôs um upgrade que ele ficava fora do controle. Pera ele aí, ainda mantinha a personalidade dele, se ele quisesse. Peraí, vocês estão dizendo que tem um vilão do Homem-Aranha, que é um cientista que se aplicou a fórmula que ele mesmo desenvolveu? Sério? Mais ou menos por isso. Por aí, por aí. A inovação de 2099. Pô. Olha, como é que termina a saga? Não, a saga, eles tinham aquela Asgard, que era um negócio voador lá, né? Eles queriam derrubar aquilo, então se juntou... Que é uma coisa de herói em crossover mesmo. Se juntou os X-Men, o Doutor Destino, o Justiceiro e o Homem-Aranha 2099. A Vez, né? Vez também, que ninguém lembra. O Ravage. Ah, o Ravage. Eu não esqueci, foi do Ravage. Foi mal o Ravage. Ele queria derrubar o negócio porque ele ia... E o negócio, o nome lá não era Asgard, era Valhalla, o nome da cidade Valhalla, flutuante. Né? Valhalla. E ele queria derrubar o Valhalla lá porque ia causar danos à natureza, o Ravage. Danos ambientais. Nosso é tão chato fazer o quê? É realmente a melhor coisa que o Dr. Destino fez no universo 2099 foi ter matado esse cara. Bom, e aí eles derrubam mesmo. Acho que só um desses personagens sobrevive, né? Mas sobrevive tomando outra forma, que é o Boone, né? O Loki. O que era o Loki, que vira... Como era o nome do cara? Depois Jack alguma coisa, né? Jack-O-Lantern, não é? Como é que é? Não, Jack-O-Lantern é o... Esquece, é outra coisa. Jack-O-Lantern é o Halloween, pô. Tá confundido tudo, hein? Halloween Jack, isso. Halloween Jack, isso. A namorada do Ravage também sobreviveu, porque ela também tinha virado... Acho que ela virou a Hela, se eu não me engano. E só um detalhe, eles não derrubam Valhalla. Destino, tudo Destino fica com ela, é. Porque Destino é foda, não importa o ano. Tirando o Ultimate, que é um bucha. Tirando do filme do Quarteto Fantástico, né? É, vocês estão dando muito crédito. Esqueceram o parte ruim. É, nos quadrinhos. Não, o Ultimate também é quadrinho, peraí. Cara, sobre o destino do filme, eu tenho mais medo do destino do filme do Roger Corman, aquele de 94, nossa, do que o do filme da Fox. Tudo bem que o do Corman ele não podia baixar a mão, senão as luvas caíam, mas... Era mais engraçado, ele sempre com a mão pra cima, assim. Tá certo. Mas então. O legal, cara, que não tá, já tá fora dessa saga, na verdade é bem mais pro final das histórias do Aranha 2099... Mas assim que o Miguel O'Hara ele veste a roupa lá pela primeira vez, ele acaba pegando carona com um Torete lá que tava voando de asa delta e gritando no megafone que Thor está voltando e tudo mais. Arrependei-vos, tiranos da Ukemax. Isso, exatamente. E ele tira a máscara pra esse cara, pra esse Torete. E lá na frente, bem mais pra frente aí, as revistas mostram de novo aquele cara, esse Torete aí, meio que acreditando que o Homem-Aranha que é a salvação. E eu acho que ele que organizou os aracnitas, né? Na época que ele surgiu. Ele que começou o movimento aracnita. E lá na frente, eles retomam esse personagem, mostrando ele em cima de um prédio. Ele fala que vai pular de cima do prédio pra... Que o Homem-Aranha vai salvá-lo, alguma coisa assim, né? Cara, essa história é muito boa. É, legal pra caramba. E aí a história se desenrola lá, mas eu só queria citar que um personagem que apareceu lá na primeira história, lá na frente eles aproveitaram e criaram uma história legal com ele, né? Ele morre na queda? Não. O profeta dos deuses salva ele. Ele teletransporta ele pra cima do oceano, assim, que era a água era a única coisa que ia conseguir frear a queda dele. Esse profeta dos deuses aí é aquele que depois disseram, o cara consertou dizendo que era o Rick Jones. Se eu não me engano, é ele mesmo. Que eu lembro que um dos crossovers lá com o Capitão Marvel era o Peter David terminando os plots que não deixaria de terminar no Homem-Aranha 2099, que era explicando quem é esse Thanatos e quem é esse profeta. É, o Thanatos lá, o Thanatos, não sei. Ele aparece na história, mas eu nem lembro que fim que ele leva nas revistas. Os dois sumiram do nada. Tem um monte de personagem que some do nada. Tem aquele vilão lá que era... Ele se adaptava a tudo que você jogava nele. Poderes, isso, mutagênio. Também foi esquecido. Que corrobora a minha teoria de que eles tinham planos pra esse 2099, mas aí chegou naquela época, a Marvel já tava naquela queda que ia culminar com a falência dela. Eles estavam falando, não, vamos planejar isso, vamos fazer aquilo. Aí tá com o telefone. Ué, como assim cancelar? Por isso que ficou muita coisa assim, aberta. Assim, eu não sei se a Marvel tinha planos, mas com certeza o Peter David, porque o cara gosta de trabalhar mesmo a longo prazo. Quando ele pega um personagem, assim, que ele gosta, ele fica, às vezes, 10 anos com ele, como ele fez com o Hulk, como ele tava fazendo com o X-Factor. Ou seja, ele fica até deixarem. Só que acho que a Marvel resolveu que o universo 2099 não era tão feliz assim, de uma hora pra outra, em vendas. Não, mas teve aquele problema com o editor, não foi? Que a gente tinha discutido no Illuminata? Pois é. Depois que teve aquele problema, todo mundo foi pra vala junto. É, foi isso, né? É, porque... praticamente, o editor tinha ajudado a desenvolver todo o universo lá. Demitiram o cara, o pessoal foi fiel ao editor, né? É, o Peter David saiu, a galera saiu depois da saída do editor. É, assim, o quê? O universo de 2099 tinha o quê? Umas 4 revistas. Você tem 4 revistas, você perde o Peter David e o Warren Ellis, pode colocar na falência mesmo. Lascou-se, né? Olha, você falando bem do Warren Ellis, viu, Paulo? Tá registrando aqui no Aracnofam. Cara, ele faz histórias boas. O problema é Authority, Planetário são muito boas. O problema é quando ele tá pensando no cheque, que nem o Mark Miller. Aqui é o Ultimate Quarteto Fantástico, que ele fez 6 edições, sendo que um é só o quarteto viajando no negócio lá com uma página gigantesca só de golfinhos. Isso é ridículo. Depois disso daí, voltando aqui na linha de histórias do Miguel, né? Acontece algumas coisas que ele acaba descobrindo que o Tyler Stone era o pai dele, né? Na verdade, o presidente da Alchemax era o pai dele. E se eu não tô enganado, foi por causa dessa descoberta que ele ficou meio abalado lá e ele acaba resolvendo sair de Nova York por um tempo, né? Sim, foi. Que aí ele, quando ele vai pra México, né? É, no caminho ele passa naquela Nightshade lá, que é tipo uma... É uma cidade onde uma antiga professora dele... Ah, é. E na hora que você falou, eu pensei que era um p... Nightshade, é isso mesmo. Não. E lá que a gente começa a ver a vida do jovem Miguel O'Hara, né? A gente descobre o que aconteceu na infância do Miguel. Alguém quer... que era uma história de... faz a ligação, né? De como é que ele é realmente o filho do Tyler, né? Exatamente. Que é engraçado que o pai dele, que não é mais pai, era um... O padastro dele. Ah, é? O pai, não biológico, mas oficial. O pseudo pai. É. E a professora chamava Ângela, só pra constar. Ângela. Ângela. Sobrenome... Não, eu ia falar que é o sobrenome da Dana, mas ela é D'Angelo. Acho que é Ângela... Ah, o sobrenome dela era meio esquisito. Ah, Ângela já. É. E alguém quer comentar mais ou menos dessa infância do Miguel aí? É quando mais ou menos desenvolveram a personalidade do Cronstone, porque o Cronstone no universo 2099 até aquele momento só tinha aparecido em duas edições do Justiceiro, uma pra aparecer e outra pra morrer. Aí depois... Uma pra matar e outra pra morrer, né? Pois é. É tipo do Justiceiro, não tem essa não. Pois é. Aí depois que ele vai aparecer assim, como se... mostrou que o Peter David tinha algum plano pra esse cara, que ele ia voltar em algum momento mesmo, porque tava desenvolvendo muito o Cronstone ali, porque era quase o trio das crianças, o Cron, a China e o Miguel. É, tanto que essa sequência de historinhas aí termina com o Cron sendo expulso lá da escola. Só porque tentou matar o Miguel, vê se pode. É o que eles mostram, basicamente, é justamente isso. O Miguel, ele era mais inteligente que o normal, vamos dizer assim, né? Aí eles conseguiram, os pais dele conseguiram uma vaga pra... O pai dele, a mãe não queria de jeito nenhum. O pai. E como é que era o nome da era escola para jovens superdotados, alguma coisa. O professor Xavier? Xavier? É porque na mesmo lugar. Era o Alkemax comprou a escola Xavier e colocou. Criou a escola dele em cima. É, justamente. É por isso, cara. Ele dormiu no quarto do Ciclope, por isso que ele tem personalidade. Baixou o encosto lá. Opa. Vai criar um anticiclope.com.br. Tem que criar o site. Então, basicamente, o que mostra é justamente ele conhecendo a China, o Miguel era meio medrosinho, né? E o Cron querendo acabar com ele lá e... Basicamente, eles desenvolvem a personalidade dos três, né? O Miguel é babaca desde pequeno e o Cron é psicopata desde pequeno. Simples assim. Exatamente. Agora eu só fico na dúvida numa coisa. Eu não sei se ele foi pra escola da Alkemax porque ele era, entre aspas, inteligente acima da média, ou foi peixada do pai dele, pai verdadeiro, genético. É verdade, tem isso, né? Inclusive, o fato do Miguel ser filho do Tyler Stone, que justifica o motivo da mãe dele sempre tratar o Gabriel bem e o Miguel mal pra caramba, né? Ela meio que se arrependeu ali, ou o Miguel sempre lembra ela do Tyler. É, ela fala isso pra ele mesmo, pro Tyler, no caso. Que ela sempre teve birra com o Miguel, porque toda vez que ela olhava pra ele, ela lembrava do pai dele, o verdadeiro pai. É uma frase que marca, inclusive, na história. Né? É, exatamente. É nesse momento que eu li essa parte, tocou a música da Maria do Bairro. E a mucha honra, Maria la del barrio sur. Falando em novela, voltando pra Maria do Bairro 2099. Então, tem uma... Depois que o Miguel saiu de Nova York, ele tá lá em Nightshade, tem um ataque na cidade que destrói a cidade praticamente, né? Era uma investida corporativa. É, praticamente não, né? Arrebenta a cidade inteira, né? Só diversão. Isso. E ele é capturado lá por uns caras que eram ratos, alguma coisa, o nome deles. Era um grupo lá. E quando ele é levado pro esconderijo desses caras, que aparece o robô lá que vira um Homem-Aranha doidão, como é que é o nome daquele bicho? É o que não tem nome, por acaso? É, Flipside. Em inglês a gente sabe como Flipside, mas na história não fala o nome. É a Panini... Eu já tô falando agora mal da outra. A Abril tava sem imaginação na época, né? De praxe ela devia ter colocado Destruidor, né? Sempre quando não tinha um nome era esse, assim. Ou Destruidor. É, e era tipo... Eles falam que era uma arma da era heróica que ficou inativa lá. Eles tentavam ativar e ela nunca conseguia, né? E quando o Homem-Aranha 2099 fica face a face com ela, ela meio que associa o... Sei lá o que que ela faz. Ela vira... Ela mimetiza ele. É, ele é quase como uma versão do Super Adaptoid. que tinha. Ei, assim, ei, Coveiro, só uma coisa. A gente tem que agradecer que a Panini hoje não abriu, porque imagine se fosse essa história fosse publicada hoje pela, pela Abril, com a cronologia atual do Aranha. Iam chamar esse aí de Aranha Escalade 2099. Não duvido. Não duvido, hein? Eu não duvido. Tanto que esse Flipside aí é uma das roupas destravável no jogo lá, que eu já falei tanto. Nossa, eu tenho que jogar esse jogo, tem tudo sobre o universo 2099. É uma coisa que a gente já tá, adiantou, passou da época, eu só queria fazer um comentário que eu não fiz no Nominata, é que tem uma dos arcos de história que é, se passa dentro da internet local, né, do... Como é que era o nome daquela realidade virtual? Irrealidade virtual. Irrealidade virtual. E que o Miguel O'Hara, pra entrar pra salvar o irmão dele, ele acopla um perfil que ele tinha, que era muito antigo, mas das coincidências e roteirismo da vida, era exatamente, ou bem muito parecido com o do uniforme e moléculas instáveis dele do Dia dos Mortos, né? Ou seja, o uniforme do Aranha. E que, assim, pra mim, aquilo ali lembra muito, como se for o ápice pra surgir muitas outras histórias que vieram depois sobre isso, de você estar dentro de uma realidade virtual. É, eu tinha comentado no Inominata que lembrava Matrix, mas eu lembrei de outra coisa que lembra muito também, que é o filme Gamer. Não sei se vocês chegaram a ver. Não. É o que o garotinho lá controla um prisioneiro, alguma coisa? É, então, eles se acoplam, né? Só que o garotinho controla o do personagem do game, né? Do prisioneiro de guerra. Só que, na verdade, você também tinha um outro jogo, que seria como se fosse um Big Brother virtual, onde você compra o seu perfil do jeito que você quer. Então, por exemplo, um gordão podia comprar um perfil de ser uma mulher, que no caso até era o perfil da mulher do prisioneiro Leônidas, lá, né? Chama de Leônidas. Do Leônidas, né? E aí, cada um assumia a sua forma que quer, né? E aí, pô, de repente você tá achando que você tá atacando com uma menina bonitinha, do outro lado era um gordão lá, meu pervertido, vamos dizer. Posso só fazer uma observação, senhores? Sim. Não é realidade virtual, era o ciberespaço. Ah, é. Isso aí quem falou foi os meninos aí. Na sabe. Verdade, era o mundo do Tron. Era o Tron. É, o Tron de Tron antigo, da década de 80, não o atual. É, o sério? Atual não me deu trabalho de assistir. Era o visual era muito parecido, pra ver. Aham, sim. Não, foi a base, inclusive, dessa história, né? O Tron, antes que qualquer outra pessoa fale que Matrix era original, é a base de tudo. É Tron e aquele outro filme que foi com Arnold Schwarzenegger, eu acho, que era Sobrevivente, né? Uma coisa assim. The Running Man. Não, desculpa, tô viajando. É, também teve esse. Mas tem um outro também que não tem nada a ver com esses aí, que é, acho que com o Jeff Bridges, eu não tenho certeza agora. É, o Jardineiro, que é um cara que entra na internet. Ah, The Loner Man. É o quê? Pera, eu tô lembrando do título em inglês, The Loner Man. É, exatamente. E aí ele é... O Passageiro do Futuro. Agora não lembro, enfim. Mas enfim, esses são realmente as bases de história, digamos assim, de realidade alternativa. As originais, tá? Pra quem gosta de defender Matrix aí. Tem um que chama 13º Andar, alguma coisa assim. É, esse veio depois, já é bem mais novo. É, e não? Também é bom. Mas ele é anterior a Matrix, não? Ele é anterior também a Matrix. É, enfim, Matrix pegou inspiração em várias coisas. Né? É que ele acaba entrando na internet e sai se espalhando pelo mundo com internet discada, coitado, né? Nossa, Deus, não me lembro disso não. Aquelas coisas, enfim. Olha, imagine só se a gente tivesse naquele tempo. Olha, a gente tá no futuro, gente. A gente entra em casa e já está conectado. Cara, o presente é mais legal do que o futuro dos filmes. Pois é. Até se fosse naquela época, a gente não ia poder nem estar fazendo o que a gente tá fazendo aqui. Já nem esperando depois da meia-noite do Pulso Único. Olha só, já imagina você que tá ouvindo esse podcast hoje, imagina se a gente estivesse gravando e você escutando internet discada, tá vendo? Nossa. E já falar três palavras e ia parar. Imagine você que está ouvindo esse podcast em 2099 falando, olha esses idiotas achando que estavam felizes. É, imagine você em 2099 que é retrô, que tá escutando os babacas conversando sobre a possibilidade de 2099. Meu Deus. É. Agora eu tô imaginando o Magaren, o Mônio, o Eric e o Coveiro 2099 fazendo um podcast sobre a linha retrô 1999 do Homem-Aranha, que tá sendo lançada naquela época. Como seriam as histórias do Homem-Aranha no passado, né? É um ar de hoje, né, cara? Cara, se fosse na internet discada pra baixar e ouvir no caminho do trabalho, você ia ficar o dia inteiro baixando. Ó, sábado, 2 horas da tarde, vou colocar pra baixar o podcast aqui. Domingo à noite eu coloco num CD. E baixe pelo Get Right, porque vai cair a conexão e você vai precisar continuar de onde parou. Nossa. ó, voltando. É, voltando pra onde mesmo? É, a gente parou no Homem-Aranha Escarlate 2099, que não tem esse nome. É. Eu ia falar que a gente tava em Nightshade. Pelo menos eles não falaram que era antes, né? Mas se fosse atualmente, esse Flipside aí seria um clone perdido do Chacal que eles tinham despertado. É, ei, mas... Deus, que original. Ei, mas é melhor a gente tomar cuidado com o que tá falando, vai que dá ideia pro tradutor. Ah. É verdade. A minha teoria, que eu já tenho vários anos, tá ameaçando se tornar real aí, então... Qual a teoria? Tem gente chamando o Magaren de profeta já no nosso grupo lá no Facebook. Minha cronologia oficial do Homem-Aranha, pra mim aceitar tanta porcaria, é que o Aranha original morreu no final da saga do clone, e o que ficou aí foi um clone. Aí ele se deteriorou e virou isso que a gente tá vendo hoje. Que maria. Aí agora, ontem revelaram que o Ben Reilly pode voltar. Olha lá, quem sabe o Ben Reilly é o Peter que tá voltando. É, o Peter ficou perdido nos últimos 15 anos aí, e o cara que tava aí esses anos todos era um clone, olha só. Na verdade, a minha teoria é que o Mephisto sequestrou o verdadeiro Peter e o verdadeiro Mary Jane, eles estão no inferno, e vai ter uma saga que vai buscar eles, que nem fizeram com Thor. Pode ser também. Desde que esse não seja o Homem-Aranha, tá feliz. Não se preocupe, não é o Homem-Aranha hoje mesmo, de qualquer jeito. Ah, não é. Bom, depois. Só passa as crianças que começaram a ler em 2000. Eric. Olha, ó. Então, depois que tem esse negócio todo em Nightshade lá e esse robô lá que vira o Homem-Aranha, eles vão pro México, né? Coincidentemente, o Gabriel e a Casey também estão indo pra lá. E o detalhe é que a Casey falou com o Gabriel que sabe que o Gabriel é o Homem-Aranha. Né? E... É, só ela não se tocou que ela já viu os dois juntos ao mesmo tempo. Clones! Só ela não percebeu. Clones, holograma, o cara pode se teletransportar. O Flash conseguir estar Barry Allen e Flash ao mesmo tempo. O Mercúrio vai conseguir estar em dois filmes ao mesmo tempo. Opa! Pois é, coisa mais na fácil. Na frente do Flash. É. Olha. O Flash só participa de piadinhas de montagem de fotos com Flash sem Flash. Mas em defesa do Flash, ele teve aquele filme tosco do que passava no SBT. E teve um seriado. O seriado era bom, hein? Cara, era o Barry Allen, não merece consideração o seriado. Não, era o Barry Allen, mas agia como o Wally. É que nem no reboot. Ah, pô. Ah, então tá. Gente, foco Marvel! Ah, por isso. Por isso que ele é tão rápido que ninguém achava ele. Teve aquele desenho lá onde está o Wally. Enquanto não voltar, eu vou ficar fazendo piada idiota. Então, justo. Eric, tome os rumos aí, pelo amor de Deus. É, a Casey fala que o Gabriel é o Homem-Aranha e toda vez que ele tenta desmentir, ela meio que faz algo que, né, não deixa ele desmentir. Ele muda, ele deixa pra depois. Exatamente. E toma um golinho. E eu entendi isso falando, ele toma um dolinho. Dolly, Dolly, Guaraná, Dolly. Insira a musiquinha de Dolly aqui. Aí, tá todo mundo indo pro México, né? Tanto o Miguel O'Hara com a China e o Gabriel com a Casey. Fiquei esperando aparecer o Chapolin. E lá eles estão indo pra festa, o Dia de los Muertos, né? Uhum. Dia de los Muertos. E lá eles acabam se encontrando, tem umas maluquices lá que os mortos começam a voltar à vida lá, uns trem doido. Tem a Doutora Estranha, 2099. Exatamente. Que depois aparece e do nada ela muda a personalidade também, vira uma zona. E no final das contas, isso tudo é pro Miguel pensar assim, não adianta eu fugir dos problemas, eu vou voltar pra Nova York e seguir com a vida lá, né? Eu não sei se nessa época ele já tinha recebido a proposta de virar o presidente da Alkemax? Não, quando volta pra Nova York, que ele descobre que tá dominado. É, nesse meio tempo aí, o destino tá tocando o p*** em Nova York lá. É, dominou tudo, destruiu tudo, virou o destino. Ele volta, já tá dominado, ele fica até estranhando, né? Porque a Alkemax não tá mais com o Tyler, e por aí vai. É, e é justamente quando ele volta que o Tyler indica ele pra ser o presidente, né, da Alkemax. Depois disso aí, basicamente, a história está no fim, né? Com aqueles... Foi o Paulo que falou lá no Inominata dos quatro apocalipses que tem no universo 2099? São quatro apocalipses, viu, gente? Não são quatro cavaleiros, não. Sim, né? Porque, se eu não me engano, foi essa ordem mesmo. O Dr. Destino virou presidente, colocou o Miguel como prendal Kemax e queria botar o Homem-Aranha como lá no ministério, lá em alguma coisa, pra ser ministro. Acho que era relações com os super-humanos. Isso. Aí teve um arco, acho que foi bem umas 4 a 6 edições com o Venom 2099. A personagem mais sem personalidade da história toda morre. Ela é tão inútil que ela morre dizendo pra outra que o cara gostava mesmo era dela. Morre salvando a China. Ela morre e não faz falta. É, porque o Miguel já tava com outra bem umas 15 edições. Aí depois disso começa a aparecer o Duende 2099, lá daquela fórmula das corporações. Aí começa, o Peter David sai, aí entra um novo escritor, se não me engano era Ben Raab. Ele tinha a seguinte missão: destrua tudo do Homem-Aranha 2099 em duas edições. O cara se esforçou ao máximo. Ele foi um gênio, né? Se a tarefa dele era essa. Nessa época aí, o Gale, ele acaba aceitando virar o presidente da Alchemax, e com isso ele faz o olho público parar de perseguir o Homem-Aranha, né? Aí o Homem-Aranha 2099 ganha liberdade, vamos dizer assim, pra agir. E o Duende critica justamente isso, né? Falando que o Homem-Aranha se vendeu às corporações e tudo mais. E aí tem dilúvio pra cá, dilúvio pra lá, enfim. É, aí aparecem uns personagens loucos, uma cópia mal feita, bizarra, né? A versão bizarra do Namor. O quarteto volta do passado, mas só que não é um quarteto. Era a visão bizarra do quarteto. É, a visão bizarra do quarteto também. O Capitão América que volta, que não é Capitão América, é um impostor criado pelo próprio Tyler pra acabar com o destino, a moral do destino. Visão bizarra do Capitão América. Isso. Ou seja, faltou só o verdadeiro realmente bizarro, né? Só que ele é de outra editora. É. Acho que ele vai aparecer quando o Miguel O'Hara fizer um crossover com o Terry McGinnis. Que? Batman do Futuro, Terry McGinnis. Ah, tá. Eu perdi também esse. Aí tem Invasão Atlante, depois tem um dilúvio, depois tem um meteoro, depois tem a Invasão Falange. Aí tem a Abril perdendo os direitos também na revista. Ah, ou sim. Seja, eles queriam acabar com o mundo de qualquer jeito, né? É, assim, é porque a edição do Homem-Aranha termina com o Tyler e a mãe do Miguel morrendo. E o Miguel deixando lá a máscara dele lá com o Tyler lá, ou foi com a mãe dele e indo embora. Aí vem lá, aí ele recupera a máscara, sabe-se lá como depois, pra aparecer lá naquela Mundo da Manhã contra a Falange. E faz lá um acordo lá com o Doutor Destino, que se ele ajudasse o Doutor Destino, o Doutor Destino entregava a localização de onde tava o Gabriel. Engraçado que 90% da humanidade morreu, mas o Miguel acreditou que o Gabriel estava vivo e desaparecido em algum canto só porque o Doutor Destino deu a palavra dele, como se o Doutor Destino fosse assim um cara que nunca mente. Ah, mas ele nunca mente, pô. É, pior que... É, realmente, pouco, agora... Né? Você agora tá tirando a moral. Ele é um cara sacana, é um cara frio de coração. É, eu me expressei errado. Ele tá nó e pingo de éter, mas ele nunca mente, Paulo. É, ele distorce as palavras de uma maneira que ele nunca minta. É que nem advogado, na verdade, foi mal. Olha que tem advogado por aqui escutando o podcast, inclusive da parte da equipe, hein? Tô lascado de qualquer jeito mesmo. É. Os ciclopistas vão me matar antes, cara, não se preocupe. Ciclopista. Você tem sorte? Existe isso? Você mora longe, hein, Paulo? Existe, ô, Moria. Existe aqui perto da pista de caminhada, tem uma ciclope. É, porque tem aquela camisa lá, Ciclope Was Heights. É, o pessoal do quadrinho fez isso aí. Encalhou tudo essa aí, ninguém comprou isso. Pois é, aí voltando aqui. Aí eu sei que nesse meio tempo, o Dr. Destino ainda ficou com a China também, nesse Mundo da Manhã. Aí... A China? Ah, uh-huh. A China China. Ah, tá, beleza. É. A China país já deve ter ido pro espaço. Ô Paulo, deixa eu te interromper rapidão. A gente tá no World of Tomorrow aqui, Mundo da Manhã. Foi uma minissérie. Minissérie, 8 partes. Ela nunca saiu no Brasil. Só não. Depois alguém... já acabou tudo. Aí Abril desistiu. Acabou. Não, o legal foi que a Abril teve a cara de pau na sessão de casa de dizer que a Marvel nunca lançou. Eu fui olhar depois na Wikipedia a época que foi lançada a história. Ela tinha acabado 5 meses antes da Abril colocar isso na sessão de cartas. Olha só, a Abril começou a publicar Spider-Girl, né, Mulher Garota Aranha, aquela do futuro lá. Ela publicou 12 edições. Na verdade, ela, meio Panini, foi na época que mudou. A edição original teve 100 edições. Ou 101, não sei. Aqui saiu 12. Sabe? Então, não publicar uma minissérie é pouca coisa, né? Fichinha. Aí, depois disso, teve a Manifesto Destino, que o Miguel já tava... A mãe dele já tinha ressuscitado, o irmão dele já tinha voltado da personalidade normal, ele se tornou o CEO da Alchemax, achou o verdadeiro Capitão América e meio que ajudou a, entre aspas, liderar a salvação da humanidade lá. E depois, como CEO da Alchemax, o Capitão América tinha dado o martelo do Thor pra ele, e ele usava isso pra poder vencer as eleições, que era sempre as eleições nas votações do, da empresa lá. Sempre que os diretores iam contra ele, achavam que isso era um gasto inútil, ele pegava o martelo, colocava na mesa e dizia: é, se algum de vocês, né, discorda de mim, é só levantar o martelo. Essa daí é o Manifesto Destino, que é um manifesto, não lembro? Manifesto Destino, que termina com ele tendo 1000 anos de idade, termina com ele tendo 1000 anos de idade lá, dando uma festazinha numa nave espacial com a humanidade vivendo por quase toda a galáxia já. Aí eu acho que o Mark Miller olhou esse final, disse gostei e colocou no Superman com esse martelo. Não só a humanidade, né? Tem várias pessoas lá de várias raças, vários planetas diferentes, né? Eles quiseram mostrar que a humanidade cresceu e prosperou e tudo mais, né? Eu repito, cara, eu não sei como é que o Capitão América não tem problemas fisiológicos de ser congelado e descongelado tantas vezes. É só por causa do soro mesmo. Só no Manifesto Destino, ele é descongelado 2 vezes, cara. Ele é descongelado no início e no final, lá que é 1000 anos depois. 48 páginas. É, não faça isso com sua comida, tá, gente? Se você ficar fazendo muito tempo isso, vai estragar, eu tô avisando. É, mas só uma coisa que eu realmente eu fiquei decepcionado com esse final do Manifesto Destino foi a explicação que eles deram pra humanidade ter, pra o final da Era Heroica. Que foi simplesmente os doidos piraram e saíram atirando em todo mundo, matando todos os mutantes e humanos, e os super-humanos e mutantes morreram porque não queriam matar os seres humanos. Existiam 1 bilhão de maneiras de conter os caras. É, cara. Já tinha tacado aquela tetla F lá e vai qualquer coisa mesmo. É. Queria terminar, Lolo. Aí sempre como tem esses finais assim, que todos os heróis morrem, sempre tem que sobrar o Capitão América. No 1602 foi a mesma coisa. Pô, o único personagem sobrevivido à realidade, que é o personagem realmente original de outra realidade, lá na 1602 foi ele. Pois é. Que ele conta que no futuro daquela realidade ele tinha sido o único herói que sobreviveu. No 2009 foi a mesma coisa. Todos os heróis morreram, mas alguém olhou assim: não, esse tem que sobreviver, vamos congelar ele de novo. Aqui o universo alternativo da Marvel tem uma regra: o Aranha começa e o Capitão termina. E é legal, é interessante assim, que o Homem-Aranha 2099 foi o primeiro personagem criado, né, nesse universo, e foi o único que sobreviveu até o final, né, que foi no ano 3099, alguma coisa assim. Ah, pensei que tá falando que fosse o único que sobreviveu até o final das edições, porque o resto foi tudo cancelado no meio. É, tem isso também, né, o Homem-Aranha 2099 foi o título que durou mais. É, e o que virou um multipersonagem em todas as realidades, né, que Exilados, Time Storm, não. Nas histórias do Capitão Marvel, do próprio Peter David, enfim, ele se espalhou e virou multipersonagem. Na verdade é que a Marvel ela tem outra regra, que é, o Homem-Aranha começa, quando tudo termina o Homem-Aranha continua, pode olhar aquela realidade da Garota Aranha, vai ser assim com o Miles Morales no Ultimate, quando o Ultimate acabar um dia, vai ser assim com o Noir também. Não tragam mais Morales pra 1.6, pelo amor de Deus. É, porque o problema, assim, é de trazer personagens de outra realidade, é que tem que ser uma participação especial. Porque o importante pros personagens não é só o personagem, é todo o contexto que tá inserido. O Homem-Aranha 2099, ele funciona dentro do contexto cyberpunk da realidade 2099, com os coadjuvantes que ele tem. É, você traz esses lixos pra cá, vai ficar que nem o Nat Grey, fica buchando por aí. Não, pera aí, o Nat Grey tinha toda uma trama pra ser um personagem bastante interessante. O problema é que o cara botaram o Terry Kavanagh pra ser o escritor. O Terry Kavanagh praticamente só tinha uma fórmula, que era a regra 174. Ou encontrei um personagem novo, vou bater nele antes de perguntar, de dizer bom dia. 178. E tirasse a regra totalmente. Tanto é que o único personagem que ele ficou amigo foi o Aranha, porque foi o Tom DeFalco que colocou, não foi o Terry Kavanagh, cara. O Terry Kavanagh, o problema era o escritor, o cara tinha uma fórmula, ele não saía da fórmula. Ô Paulo, eu sei que você vai terminar, não sei como, mas de alguma forma eu sei que você vai terminar esse assunto falando mal do Ciclope. O Homem-Aranha 2099, igual vocês comentaram, ele participou de outras revistas aí, né? Fazia comentário Exilados, Capitão Marvel, né? Capitão Marvel eu não sabia, eu tenho que ir atrás. Nos Exilados ele ficou um tempinho, não ficou? Ficou até o fim da primeira formação. Não formação, né? Isso. Aí eles colocam como se fosse uma versão alternativa, né? Não, esse nos Exilados é o Miguel. Não, mas é o Miguel alternativo, porque eles chegaram no meio da época, eles chegaram ainda assim, na primeira fase ainda do universo 2099. Sim. Aí quando os exilados vieram e o Miguel teve a identidade exposta, se tornou uma realidade alternativa. Isso. Não era mais o mesmo universo 2099. Era um outro Miguel dos exilados. É um universo 2099 paralelo àquele universo. A maioria sempre tem um universo paralelo, cara. Tipo, eu estou acreditando que esse do que o Dan Slott vai trazer vai ser paralelo, porque eu não quero acreditar que vão deixar o Dan Slott pegar nesse personagem. O Biel vai ser aquele Homem-Aranha 2099 que apareceu no Time Storm, lá que é um adolescente. É, tomara, porque horrível. O Dan Slott pega um personagem antigo, é só pra matar, cara. Pode ver. Se aparece um personagem, olha, esse cara vai desde os anos 90, ele vai morrer. Eu ainda tô o pé da vida que ele matou, ele trouxe a Kafka pra matar em 3 páginas depois. A Time Storm 2009-2099, que é essa história que vocês estão falando, é muito ruim, cara, a história. É, na verdade, isso é uma chupinhação de uma versão que eles quiseram recriar de 2099, que nunca saiu aqui no Brasil, né? Em que tinha uma personagem chamada Medusa, uma coisa estranha. Tinha uma outra versão do Hulk, eu acho. O único que era mais ou menos parecido era um Homem-Aranha mesmo. O resto, eles modificaram tudo. É, tinha um Tocha Humana 2099 também. Pois é. Ele era meio Atlante, né? Um negócio assim. Nossa. É, funcionava bem debaixo d'água. Não me pergunte, cara. Só falta dizer que é descendente do Namor com a Mulher Invisível. Eu acho que sim. Não, não, não. Eu fiz um. Eu prefiro que seja isso do que, por exemplo, Tocha Humana com o Namor, né? Ui. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre Miguel O'Hara. Ele apareceu em 4 universos alternativos diferentes aqui. Lógico que se é alternativa é diferente, né? Tá contando do Porco-Aranha 2099? Pelo amor de Deus, não. Bom, enfim, né? Ele apareceu em mais alguma revista? Acho que não, né? Ele vai. Tem. O pessoal tá falando que ele vai aparecer na Superior Spider-Man aí. É, isso aí. O Slott tinha soltado uns teasers da vinda dele. Tanto que o pessoal achou que o Superior Spider-Man seria o Miguel O'Hara, em vez de ser o. Pode soltar o spoiler? Não, não. Em vez de ser quem você sabe que é. Na época que ia ter o Inferior Spider-Man lá. O pessoal tava achando que era um, mas acabou sendo outro. Isso. Todo mundo deu chute pra tudo quanto era lado, né? Mas assim, já tinha sido spoileado que ia ser o que era. Só que ninguém gritou de tão ilógico que era, né? Mas acabou sendo. Você ouviu isso, né? O pessoal achou que ia ser um, mas acabou sendo o outro. Uhum. Então, o Homem-Aranha em 2099 ele apareceu em algumas outras mídias também, né? A gente citou um pouco aí do jogo, mas você tá jogando, né? Uma garota, você jogou isso? Estou jogando. Qual é o jogo? O Shattered Dimensions. Ah, disseram que o Shattered é muito bom, agora o Web of Shadows. É esse Edge of Shadows aí que fala que é uma droga. Edge of Times. O Shattered é que é só com as duas versões, né? Ah, são as 4. Com as 4 e qual é que tem as duas versões? É o Edge of Time, né? É, esse aí. É bom também? O pessoal fala que não é não, eu não joguei. É, mas diz que a historiazinha fica batendo nas duas realidades, né? É porque tem que um pra salvar o outro pra salvar o outro. O Shatter tem a ver com aquela tabuleta do tempo lá que o mistério acaba quebrando e vai um pedaço dela pra cada espalhado pelo multiverso. É, vai um pro Ultimate, outro pro Noir, outro pro Clássico. É, vários, já... né? Porque cada fase é um pedaço, eles têm que recuperar. Isso, o Ultimate eles vacilaram, eles podiam ter pego acho que na época já tinham o Mario. Miles, não? Tinha não. Acho. Ah, é? Então foi um azar do Destino, que seria muito mais bacana se tivesse. Não, o Destino é outro jogo. O uniforme do 2099 aparece de opção naquele de PlayStation 1? Parece. Parece, né? Que eu lembro que tinha vários uniformes lá naquele. Eu jogava direto com ele e com Aranha Escarlate. A teia dele é ilimitada. É. A dele e do uniforme negro lá. Eu acho que só, né? Na verdade. Não, mas se você for parar pra pensar, cara, por um personagem que é um personagem de uma realidade alternativa, já ter estrelado 2 jogos, assim, sendo no contexto do próprio personagem, já é um sucesso e tanto. Porque se for parar pra pensar, ele só teve 46 edições. O Ultimate Aranha Original teve 160 pra poder ter lá o jogo dele, que nem é tão lembrado assim. É um personagem, inclusive, que ele é muito querido, muito requisitado. O problema é o seguinte: é onde reencaixar ele? Porque ferraram tanto a realidade de 2099 que aí, há um tempo atrás, nessa versão que eu falei antes da Time Storm, tentaram recriar o universo 2099 com uma coisa nova. Só que assim, botaram uns roteiristas de merda. Verdade é essa. E todo mundo fica meio saudoso. Então como é que você vai trazer um negócio que teve um fim escroto e dizer, olha, vamos só aproveitar a partir daqui, tá, gente? O que foi pra cima não valeu. Não existe, né? Como é que vai... ficou aquela coisa que é muito boa com um final cagado e que ninguém sabe o que faz. Assim, Coveiro, eu acho que ele tem duas opções. Talvez, por exemplo, ele funcionaria muito bem num contexto de um desenho animado que nem o Batman do Futuro. A outra realmente é se manter em jogos também, que jogos não precisam ter uma cronologia. Outra opção também poderia ser trazer o Peter David de volta, que é a coisa mais sensata que se pode fazer. E simplesmente... Sim, eu concordo, mas aí tá, você vai desconsiderar e considerar o quê? Sei lá, tipo, chamo o Peter David e diz, Peter David, a partir de que momento você teve interferência editorial que você não gostou? Ah, a partir da edição 35, ok, começa daí. Ah, mas aí acho que não vale. Não funciona assim. Pois é, infelizmente. Eu acho que talvez eles pudessem recontar aquelas histórias, inclusive a dos X-Men nunca, como eu falei, nasceu boa e na segundo arco já começou cagado, e tentar talvez assim, baseado naquilo, trazer de volta, né? Como a gente sabe que tem várias versões de história do Aranha que eles recontam as primeiras histórias, né, por outros escritores, o John Byrne já fez isso, outros roteiristas fizeram já isso, eu acho que talvez nesse sentido valha a pena, e eles caminharem pra frente, agora, mas sabe qual é o meu medo? Sabe qual é o meu medo disso? A Marvel resolveu lançar o Ultimate Spider-Man 2099 no ar. Nossa! Tudo se passará em 1602, né? É. Isso é uma boa. Ele é o de 2099, que pô, tá trabalhando em 1602 por falta de emprego, que nem o outro lá de 2211. Ele se mudou pra Índia. Nossa, Deus, tem isso também, né? E o desenho é todo em forma de mangá. Olha que beleza. E ele tem um robô gigante. Ah, escrito pelo Dan Slott, olha lá. Tava indo tão bem. É assim que acabam as reuniões na Marvel. O pessoal acha que essas coisas é boa ideia. Já. Tá tudo bêbado de sono no final, né? Feita a gente aqui. Cara, pior que a gente nem pode fazer piada, porque foi assim que foi criado esse Smallville. Ah, então pode fazer piada, porque aquilo é um lixo. Não, é porque foi assim mesmo. O cara queria fazer uma série um pouco mais séria sobre o acho que era o Bruce Wayne, aí não gostaram muito. Aí o cara ficou puto e falou, por que vocês não fazem um Dawson's Creek com atores de 30 anos fingindo que são adolescentes com Super-Homem? E eles gostaram da ideia. Isso explica tudo. Pode fechar? Encerrar? Pode. Sim, pode, mas tem que ser com um dilúvio, uma invasão atlântica, uma invasão da falange e o vigia dizendo que a gente tem que destruir uma barreira invisível. E uma cidade flutuante ameaçando cair na nossa cabeça. Pois é. E no final o vigia tem que morrer, né? Coitado. Eu não consigo achar uma saída pra isso, meu Deus. Bom, então é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Tripcast na última quarta-feira de junho. E não se esqueça de conferir os nossos Trip Views aí toda sexta-feira. E ouçam o Inominato aqui. Eu também vou ouvir que eu não participei. Eu já avisei lá no início do programa, mas falando de novo, não se esqueçam de conferir o Inominato, falando sobre o Universo 2099, o link tá aí no post. Então até o próximo. Até. Um abraço. Tchau. Pau. Pau. Pau. Pau. Bom, tem um detalhe também que a teia do 2099 não faz tweep, né? Ela faz fuiz, alguma coisa assim. Fuiz. Então a gente tinha que mudar o nome do programa dessa vez, chamei ele de Fuizcast.